Atenção, Krasenek! É o top de 4, já vai! Já vai! Ilapso! Senhor da Eternidade! Mestre Splinter! Não vou deixar que o sacrifício de vocês tenha sido em vão! Vou queimar o meu cosmo ao infinito! E vou dar um baixo frente soco nele! Deixe de ler o seu viadeio! Eu gosto de jogos, não funcionará duas vezes contra um cavaleiro! Eu gosto de jogos! E diversão! Maldição! Esta merda é muito ruim, mas não consigo parar de ouvir! Sacrifício? Caralho, esse moleque tá de caixinha. Esse moleque tá falando. Caraca, maluco! Para nossa alegria! Nossa semana. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre aqueles jogos baseados em coisas bizarras japonesas, os animes. E é isso aí. Pra quem não sabe, tá dando mole. Eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Uma vez eu quase quebrei o joelho no show ao vivo, mas aí eu elevei meu ki, queimei meu cosmo, não quebrei o joelho porra nenhuma. Quem quebra o joelho é fraco. O Mestre Splinter. Não vou falar nada, cara. O que eu tô quero dizer tá numa plaquinha escrota que eu tô carregando. O Senhor da Eternidade. Eu nunca joguei jogo de anime e anime é coisa de viado. Parece nunca. Preferia pegar mulher, né, cara? Pô, é, muito esperança. Gigante guerreiro, Daigreon! Eu conheci outro mundo querendo e foi foda. E é isso aí. Nessa semana nós vamos juntar o Kamehameha Boladão, juntar as energias para todo mundo fazer a Mega Genkidama Bolar e concentrar os nossos cosmos, o nosso Ki, o nosso Chakra, a nossa energia espiritual, tudo isso e muito mais. Depois do Kamehameha. E aí, nossa maior Genkidama explodirá. Cara, eu achei que você ia falar depois do Camilo. Camilo. Camilo. Antes da leitura de e-mails, lembrando que no dia do lançamento deste episódio, 6 de abril, é aniversário de duas pessoas muito importantes para nós. A Lilith, que está completando 25 aninhos, e vocês podem ouvi-la nos episódios 11 e 22. E também o Mestre Splinter, nosso grande companheiro, completando 26 primaveras. E você pode ouvi-lo em quase todos os episódios. Então, ficam aí nossos parabéns a Lilith e ao Mestre Splinter. Continuem gostando de jogos e tenham muitos anos de jogatina ainda. Felicidades. E é isso aí, Lapso. Não é só de e-mails que vive o quadro de e-mails. Temos mais um recadinho aqui que o pessoal da Across Entertainment vão estrear um concerto de... É isso aí, é. O pessoal da Cross Entertainment vai estrear um concerto dedicado a música de videogame no estilo rock sinfônico no dia 22 de abril de 2012. Se você mora em São Paulo ou em Santo André, que é um lugarzinho perto de São Paulo, como o Lápis estava me explicando. Se você mora na Grande São Paulo, ABC, Diadema, Guarulhos, um pedaço perto aí de São Paulo, porra, pega um trem. Porra, dia 22 de abril de 2012 no Teatro Municipal de Santo André, tá sendo o Games in Concert, que é a parada que tá sendo, moleque. Vai ser, né? Então acessa aí que o link tá no post e fica por dentro das fichas já pra periculosidade que vão rolar no Games in Circuit. No gamesinconcert.com. Abraço! Ai, nego, vai achar que a gente tá usando drogas aqui, cara. É só Coca-Cola, cara. Das nádegas que balançam. Pô, balança as nádegas tudo, né? Porra, as mina pira nos leg press. As nádegas. Porra. Mina pira nas nádegas. Ah, caraca, sacolejando de um lado pro outro com bundas femininas. Caraca, meu irmão, Deus é muito bom, cara. Deus é muito bom. Você é pai, né, cara? Você é pai todo poderoso, meu irmão, pra ter feito aquilo só sendo Deus mesmo, cara. Porque sendo ser humano só, pura e simplesmente, através do levantamento de halteres e peso, não dá pra ficar daquele jeito, não, meu irmão. Bunda. Ah, né? Caraca, Brasil, meu irmão, nunca vou abandonar esse país, moleque. Brasil. Pô, nunca vou. Aí, nunca vou. Então, aí, qual é? Vou começar a parada aqui, já é? Pode ser? Porra, começando, né, cara? Tá sendo, então. Aí, seu Eternidade tá de volta, leque. Caraca. Porra, cara. Eu tava numa longa sessão de depressão, né, cara? Nunca mais chamado pra participar dos e-mails, cara. Que isso, leque. Porra, tu ficou de fora uma época aí, entendeu? Tu tava aí na Europa, porra, como? Europizando, aí tu voltou, entendeu? Ficou um tempinho aí de molho, agora tu tá como? Pronto já, leque, pra reassumir teu posto aqui, tua cadeira aqui, o trono aqui da leitura de e-mails, maluco. Pô, agora eu sou invencível, cara. Invencível, indestrutível. Então, pra começar aqui, o Crisor mandou um e-mail sobre o episódio de jogos de dança e nós ignoramos. E aí ele chorou no Twitter, reclamou muito, ficou triste. Pô, foi mal, cara. Perdi o seu e-mail, ele até seria lido se eu tivesse lembrado dele na época. Mas eu só acho que não. É porque eu acho que você mandou depois que eu já tinha gravado. E aí no e-mail novo, no episódio seguinte, já cortou. Cara, não dá mais pra ler todos os e-mails, desculpa pra galera. Aí foi mal. A gente tá muito ocupado agora, né, cara? Muitos e-mails. Tá? É, a gente virou porra nenhuma, mas é porque realmente tá chegando muito e não dá mais. Foi mal. Tá. E o Charles Bronson Jr. também foi bastante sucinto, dizendo que mandamos muito bem na trilha sonora dos e-mails, não sei de que episódio mais, acho que foi do 85, colocando a música do Shopping da Robin Sparkles, da série de televisão Como Conheci Sua Mãe. Muito bem mandado. Valeu. Valeu, Charles. Ouvi falar. How I Met Your Mother, o nome da série. Ah, que bosta. Aquela parada. É isso aí. Pô, Sra. Eternidade, você que voltou agora, cara, você vai ler aí o e-mail primeiro, porra, do nosso glorioso camarada, cujo nome é... Caraca, é esse moleque, cara. Grande aquecedor de tumba, cara. Acho que foi o melhor nick que eu já dei pra alguém, cara. Melhor batismo, cara. Foi o melhor batismo. Não, melhor batismo. Não faz sentido nenhum, sacou, cara? Não faz sentido nenhum. Não faz, cara, porque ele edita com aquecetuba. Ah, pode crer, cara. Então é sem graça, faz sentido. Tá, faz sentido. Eu sempre achei que eu tava com merda na cabeça o dia que eu inventei esse apelido, mas... Sempre tá com merda na cabeça, cara. É, foda. Mas enfim, a Aquecetuba fala aqui. Fala, cambada. Estou aqui pra comentar e palpitar sobre o último cast, que foi simplesmente épico. Qual foi o último cast, cara? Você tem que sempre me recordar isso. É, o último agora, 80 e... Caralho, 85, foi do Phoenix Down, pô. Foi que a gente gravou com o Phoenix Down. Ah, foi de reviver. Foi aqui, até. Já é. Dos jogos que vocês comentaram, o jogo que acho que deveria ser renascido era o Rival Schools. Grande Rival Schools. Joguei muito esse jogo no PS e era um jogo sensacional. Muito diferente de um clone qualquer. Com esse hype, com o jogo... A gente falou de Rival Schools, não falou? Falou, o inimigo colocou na lista dele. Pode crer, pode crer. Escrê. Porra, onde é que eu parei? Com esse hype, com os jogos de luta ultimamente, é crap. Com, caralho, cara, gostou do trocadilho, Lápis? Porra, nego tá pirando nessa história de Crapcom agora, né, cara? As minas tão pirando foda. As minas pira, cara. A Crapcom poderia lançar um novo com a mesma forma do Street Fighter vs Tekken. O quê? Fazer um jogo que é uma merda e que lança DLC que já tá no disco por 15 dólares? Tipo isso. Esse tipo de modelo? Esse tipo. Beleza. A forma e a jogabilidade já estão prontos, só precisam colocar uns modos extras e outras frescuras. E com sorte, depois de 6 meses, eles lançariam a versão Arcade Edition, com 2 personagens a mais, o mesmo preço anterior. Exatamente. Na verdade, já ia estar no CD, né? Regra é, já vai estar no CD. Enfim, aí fez porra, caralho, buceta. Ele falou que a franquia que ele reviveria é Rival Schools, e agora ele tá falando que as franquias... Ah, é porque Rival Schools não é uma franquia, né? É um jogo, tá certo. É justo, nada mais justo. As franquias que ele ressuscitaria seriam Onimusha, um dos primeiros esmaga-botões lançados. Acho que não é um dos primeiros dos esmaga-botões lançados, não, cara. Mas, enfim. Mas é, né? É bom. Acho que é pra ele ficar feliz. Tipo isso. E realmente é um jogo interessante. Um jogo ótimo, com ótima mistura de ação e puzzles. Ao invés de lançarem a porcaria do Azura's Wrath, caralho, cara, isso dói no coração, cara. Muita gente fica triste quando você fala isso, cara. Verdade, cara. Você fala bem de Street Fighter vs Tekken e fala porcaria do Azura's Wrath, entendeu? Se bem que é tudo uma merda, né? Tudo da Capcom, é tudo cocô. Eu tô viajando e Azura's Wrath não é da Capcom. É da Capcom, sim, pra falar. É da Capcom. É, que susto, cara. Pelo menos achei que tinha falado merda. Nunca falo merda nesse podcast, né, cara? Nunca. Poderiam lançar mais um capítulo do Samurai Samanosuke e a sidekick dele, Jubei, em mais uma aventura épica no Japão feudal. Épica. Não tinha um Onimusha que tinha um Jean Renault, cara? Quem será épico? Tinha, é o 3. O Onimusha 3 tem um Jean Renault, pô. Você joga com o Jean Renault no Japão e com o Samanosuke na França. Eles fazem troca-troca. Troca-troca. Pô, você viu que eu, pô, fiquei fora do ritmo, cara. Não sou mais tão bom olhando e-mail, não, cara. Não é mais tão bom, cara. Vai, recupera, cara. Tá tipo o Vitor Belfort. Porra, tá foda, Vitor Belfort. Tá voltando, tá voltando agora. Dino Crisis, depois do DC2, um dos melhores jogos de ação que eu joguei no PS1, lançaram Dino Crisis 3 somente para o primeiro Xbox, aquela merda, que eu só fui saber que existia semana passada. Caralho, tenso. Mas pelo jeito não teve boas críticas. Menções honrosas. Crash Bandicoot. Grande Crash Bandicoot, né, cara? Grande Crash. Crash Bandicoot. Grandia. Vigilante 8, Donkey Kong, Banjo. Banjo o quê? Banjo Kazooie? Banjo Kazooie. Bunny Hawk's Crash Game, Metal Slug, Contra, Fear Effect, Conker's Bad Fur Day, porra, muito bom. Nightmare Creatures, Resident Evil, porque depois do Operation Raccoon City, a Kitsari morreu de vez. Verdade. Fato. Entre outras. E parece é isso aí, o aquecedor de tuba conclui assim seu e-mail. Cara, ele... várias pessoas são rosas muito boas aqui. Donkey Kong teve um jogo recente aí. Vigilante 8 também. É, o Crash já era mesmo. Grande também já era. O Tony Hawk já era, né? Ia ser agora Mineirinhos pra Skate. Se fosse, né? Neninho for Skater. Metal Slug tinha que rolar aí mesmo, mas é SNK, né? Tá um cocô agora, conta. Cara, tu já me disseram que tinha um Metal Slug 3D. Eu não acreditei, cara. Caraca, eu não tô sabendo disso não, cara. E se aí... existia, eu nunca quero saber da existência. Pois é, igual os caras aí que mandaram pra gente, mais de um falou que tem Breath of Fire 5 pra PS2, eu nem sabia também. Próximo e-mail próximo e-mail é do Elton Químico, de Séries, aquela personagem de Final Fantasy 6, que batizaram a cidade de Goiás com o nome dela. Abusaram a trilha sonora de Namco vs Capcom nesse programa. Ah, tem duas músicas só de Namco vs Capcom, do Capitão Comando e do Strider. Então vocês decidiram falar de jogos antigos, um assunto gostoso e cheiroso. Vamos aos meus. Aí ele cita um monte de jogos aqui, coloca uns vídeos. Cara, ele botou um e-mail tão grande que dava pra fazer um post só com o e-mail dele. E tava bem escrito lá por cima, então parabéns a ele. Eu vou colocar esses vídeos no post e, sei lá, talvez até faça um adendo lá na postagem com o teu e-mail, cara, porque tinha realmente bastante conteúdo. Interstate, com dois jogos lançados, mas focando no primeiro, Interstate 76. O título era uma simulação de combate automobilístico. Além de uma física mais realista, você podia modificar os carros na parte mecânica e tinha até um helicóptero. Shadow Hearts é um RPG japonês que se passa na Eurásia, mas no terceiro jogo ele chega até no Brasil. O jogo funde a história com sua história. Ó, o cara escreveu história com um H certo, escreveu história com um E certo também, porque era fictício. Tá muito cara, que gênio. E cria situações interessantes. A história, até o terceiro jogo, começa no início da Primeira Guerra, envolve alquimistas, aliens, espíritos e uma dollhouse para cada jogo. Jet Moto. Uma o quê? Dollhouse? Dollhouse. Que caralho é uma dollhouse? Uma dollhouse, cara. Que é uma dollhouse? Dollhouse é casa de boneca, cara. É, tipo isso, né? Dollhouse é uma casa de boneca, né? Ah, é? Então beleza. É, mas não é isso? Não faço ideia do que você tá dizendo. Uma outra coisa? Sei, cara, mas deve ter algum sentido, tipo puteiro, alguma coisa assim, é cara. É possível, assim, pra mim dollhouse é uma casa de boneca, assim. Vai ver um termo genérico pra uma casa... É, enfim, não sei. Agora eu tô confuso também. É, Jet Moto, motos voadoras, grandes saltos, Mountain Dew. Muito bom esse refrigerante. E alguns estágios realmente fantásticos. Era um jogo de corrida interessante. Um cara interessante. Embora muito arcade para alguns. Panzer Dragoon, um jogo que poderia ser multiplayer e que tem até uma versão RPG, que é a mais famosa, inclusive. Me parece que a SEGA planeja lançar um jogo semelhante para o Kinect, mas não sei se será ligado à franquia, principalmente o RPG. Mother. Não gosto da Nintendo, mas o maior exemplo de tudo que eu mais admiro e mais odeio na Big N está amalgamado na série Mother. Amalgamado, cara. Tweetem essa palavra. Aí, falar Mother é muito coisa de hipster, cara. É, Mother é Earthbound. Earthbound, de fato. Earthbound. E Mother 2 é tipo, sei lá, Earthbound também. Grande trilha sonora. Eu acho que tem uma parada que acho que o Earthbound onde é o Modern 2 ou 3, sei lá, que eu tinha pra Nintendinho. É, eu acho que o primeiro Modern não saiu. E aí depois, teve um que fizeram pra DS, sei lá, qualquer porra assim também. É, e aí quando saiu no Ocidente já saiu a partir do segundo. Tem um, acho que tem uma história. Não, sim. Nunca saiu o. Esse DS, acho que nunca saiu no Ocidente, entendeu? Fez tradução de fã e o caralho. E Earthbound é legal porque tem uma da a versão do Super Nintendo, a versão pirata, ele te sacaneia no último chefe. Ele não deixa você passar, não. É sério? É sério. Chefe de guilha. É. E o. Lembrando que o Ness, né? O molequinho de boné vermelho que tem no Smash Bros. É o protagonista, né? Do modo, quem não conhece aí. Earthbound. Tem grande trilha sonora, bababá, personagens carismáticas. Olha, colocou personagem no feminino. Cara, tá muito bem escrito, cara. Uso descontrolado de entorpecentes, a história mais sombria já criada pela empresa. Uso descontrolado de entorpecentes, referências culturais pra todo lado e uso descontrolado de entorpecentes. Time Splitter. Genial. 007 foi o melhor FPS de consoles? Não, ele foi o protótipo feito para Time Splitter, jogo da Free Radical que chegou até o terceiro com Future Perfect. Eu nunca ouvi falar, você conhece esse? Nunca ouvi falar na minha vida. Então, veja um vídeo aí que ele colocou em anexo. Poderia citar mais 300 jogos, mas o Mestre Lapis e o Ninja Inimigo já falaram bastante sobre o jogo de luta que eu mais amo, Rival Schools. Batsu estava no Tatsunoko vs Capcom, bem lembrado, a gente falou também, e aí que bem lembrado mesmo da parte dele que a gente não lembrou, que Kyosuke estava no Capcom vs SNK2. Outro título não citado da Capcom que eu deveria ter chegado, que deveria ter chegado na nova era, é Power Stone. Ele fez antes tudo que Super Smash Bros. Fez e fez melhor. Cara, assim, o que tem de jogo da Capcom, os dois primeiros e-mails que a gente leu, só deu Capcom, né? Você reparou. Reparei, cara. Nego gosta de sofrer, cara, eu acho. É porque a Capcom é a Capcom, né, cara? A Capcom é a Capcom. E vice-versa. Vai lá. Então, cara, quem foi que deu esse nick, cara? Não fui eu. Foi ele próprio. Sei que não... Ah, tá. Beleza. Pô, já... Chinês Flamejante 69. Meu Deus do céu. Breath of Fire não morreu no 4. Chegaram a lançar uma quinta edição para PS2 em 2002. Você tinha razão, Lapso. É. Ah, foi você leu esse e-mail. É porque eu li os e-mails antes, Tá certo. Que inclusive foi lançado como um action RPG, como vocês sugeriram que a série deveria ser ressuscitada. Olha só, cara. Já fizeram tudo que a gente falou. Plagiaram a gente, só que no passado. Só que no passado. É muito mainstream. Sim, cara. Plagiar no futuro. Muito bem, tem que estar no futuro, verdade. Cara, eu toda hora me perco, cara. Sério, minha skill de e-mail tá foda, cara. Tá fora de Não sei bem se esse jogo foi bom como seus antecessores, já que jamais cheguei a jogá-lo. Felizmente nunca tive um PS2, mas pelo jeito não deve ter feito muito sucesso pra série ter parado por aí. Agora eu gostaria de dizer alguns jogos que merecem um phoenixdown.com.br, na minha opinião. Ah. Pô, cara, os ouvintes não podem fazer jabá assim do phoenixdown. Foda isso. Isso não acontece. Não é assim que funciona. Tudo bem. Não sei se vou perdoar, não, cara. Não sei. Enfim, Metal Warriors, jogo fruto da parceria entre Konami e LucasArts. Cara, interessante, não sabia desse jeito disso. Que saiu pra Super Nintendo, que basicamente era um jogo que você controlava robôs pra destruir seus inimigos. Nossa, cara, que criativo, cara. Não, mas esse jogo é muito bom, cara. Esse eu recomendo. É mesmo? É muito bom. Minha ideia seria fazer uma espécie de Unreal Tournament com robôs. É, realmente, ia ficar completamente diferente se você pegasse Unreal Tournament e colocar robôs, realmente. É. Demon's Crest, você já deve conhecê-lo, mas é basicamente um jogo da Capcom. É, vai se fuder, só tem Capcom nessa merda, cara. Capcom. É isso mesmo? Vai ser assim agora? Vai ser assim? Dos 18 jogos que a gente falou no programa, 6 eram da Capcom. Um terço. Caralho. Então faz sentido. Tá consistente. Tá. Em que você controla um demônio chamado Firebrand. Cara, qual jogo que tinha Firebrand? O Marvel vs Capcom 3, o Ultimate tem ele também. Ele era o chefe do Ghost and Goblins também. Ghost and Goblins, Do Goblins, sei lá. De um deles aí. É, do Ghost and Goblins. Aí no Crash você joga com ele. E deve destruir outros demônios pelas fases e coletar seus poderes. Meio estilo Mega Man. Minha ideia seria transformá-lo em uma espécie de hack and slash. Eu escrevi hack and slash errado aqui, mas tudo bem. É hack de móvel, sacou? Peito. É o hack da Casa de Bahia. Hack de peito, nice hack. É. Se bem que isso é gíria, mas tudo bem. Em que você mataria demônios de uma maneira muito visceral. É, ia fazer um Soul Reaver, né? É, só que, tipo, mas acho que, tipo, o jogo ele é meio. Se for que nem Ghosts and Goblins, ele é meio cômico, né? Acho que não faria muito sentido. Não, o Demon's Crest. O Demon's Crest não é cômico, não. Ele é mais. Ah, ele é mais hardcore? Ele é mais hardcore. Ele é meio Castlevaniazinho, né? O Ghosts and Goblins também era, né? Mas. Era meio comédia, assim. Compreendi. Sinceramente, que ideias geniais essas do Matt Splinter e seu Eternidade. Pra mim, os dois são a mesma pessoa e vocês são tão de migué pra falar que tem mais membros. Não entendi. É, vocês só tão de migué, falando assim, são três pessoas só e vocês ficam evitando que são quatro. Aí um maluco muda a voz pra fingir que são dois. Ah, vai se fingir. Ah, sim, lógico. Tem a foto da gente aí no Facebook, nós somos quatro mesmo, vão todo mundo tomar no cu. Acho que existem jogos que devem ficar no passado. E Echo the Dolphin, que merda, acabei de achar uma continuação desse jogo pra PS2. É, eu já tinha ouvido falar disso. Echo the Dolphin, Defender of the Future. A gente não vai procurar não, pra ficar tranquilo. E Alex Kidd fazem parte deles. PS2, acho que vocês devem ser os únicos fãs de Chrono Trigger que não esperam uma continuação da série. É porque a gente sabe que vai ficar uma merda. Cara, não só não espero, como não quero. Não, na boa. Na boa. Tudo bem. No máximo, se os caras juntarem lá e fizerem a versão HD com o mesmo character design, eu aceito. Até pago um dinheiro por isso. Se tiveram o Akira Toriyama, mesma equipe exatamente. Se for o mesmo pessoal da música e refizerem as músicas, né? Botar uma versão mais. Aí eu aceito. Se não, pode deixar o jeito que tá, que tá bom. É. Por último, mas não menos importante, Carnage, que diz: realmente séries como Mega Man X, abre parêntese, matar o Axel seria realmente irado, personagem muito fraco ele, fecha parêntese. E Breath of Fire, abre parêntese, disseram que o último foi o 4, mas é o 5, foi lançado em 2002. Fecha parêntese, merecem um renascer digno de sua fodacidade. Ou seja, dois jogos da Capcom, né? Vocês deviam fazer um troféu para o maior personagem de todos os tempos dos videogames, tirando Mario e Sonic, assim como Pelé era excluído das eleições de melhor jogador de sua época. Cara, assim, Carnage, eu acho que nem tinha eleição de melhor jogador na época do Pelé. Enfim, acho que você tá meio sem graça. Você mandou meio chaves a parada, assim. É, poderiam ressuscitar também o bloco de notícias pra galera que curte jogos novos, etc. Podia, mas daí a ressuscitar é outra história. Outros 500. Um cast sobre Game Boy ou Nintendo DS seria bem-vindo. Não sei se já fizeram sobre portáteis. Sim, foi o 29. Mas acho que o Game Boy marcou uma geração. Marcou mesmo. E pensar na possibilidade do cast de livros que merecem ser jogos e dar mais espaço sobre games exclusivos para portáteis barra celulares. Essa ideia do Arara aí dos livros a gente tá enrolando pra fazer, mas vai fazer. Que livro você leu por último aí, Sua Eternidade? Que livro que eu li por último? É, Dance with Dragons, né? Foi o. Não, cara. Isso foi um livro do Sherlock Holmes, cara. Bom, é isso. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Não. É. Peraí, isso aqui já acabou? Não, acabou, não. Cara. Acabou, pega mais um meio aí, cara. Não tem mais, cara. Caralho, eu tô muito satisfeito, cara. Ah, que pena, cara. O Tchota acabou e eu lembro aos senhores que foi lançado um episódio do podcast do fênixdown.com.br, o Fênix News, que é um podcast de notícias, e eu e o Nis Inimigos estivemos lá. Já é? Já é. Pô, mamãe veio atrapalhar aqui, mas você. Ah, né? Foi mal. Ô, mãe da eternidade. Foi mal, não, foi mal. É ela que tem que falar foi mal, porra. Não, cara, mãe sempre tem razão. Traz um folhado de frango pra aí. Perguntando assim, acredito que todos aqui gostam ou já gostaram de anime, até o Senhor da Eternidade, por mais que fale, eu sou macho pra caralho com toda na bunda, Mas tem que ser macho pra dar bunda mesmo. Menos o Mesh Splinter. Mesh Splinter nunca foi muito chegado nesse negócio de anime, meu Deus, watch out, we got a Japanese over here. Por que não? Uma vez quando a gente tava no primeiro ano de faculdade, e o Mestre Splinter ele ficou doente uma época, aí eu emprestei um CD, um DVD na época, que tinha o mangá de Naruto, até o ponto que tava, sei lá, 20 volumes. Ele leu aquela porra no fim de semana, cara. E nunca mais ele tava leu, doente, né? Ele tava doente. Eu não sei porquê. Mas ele leu, cara. Não sei porquê você incluiu Sua Eternidade nesse grupo e me descartou. Você viu Dragon Ball? Não. My point exactly. Nossa senhora. Mas ele viu o Yu Yu Hakusho, que é muito melhor. Ele tá copiando meus DVDs, inclusive. Você viu o Yu Hakusho? Eu vi. Depois de velho. Cara, já vai ter pegar dublagem nova. É o Torneio das Trevas, é o que vale a pena. Como é que é o nome do menininho do Yu-Yu? Agora pegou ele. Caralho, mas eu te digo coisa muito obscura de Cavaleiro do Zodíaco. Muito fala. Grande caraca. Não, mas aí, eu quero saber. O que aconteceu na cena entre o Shiryu e o Kiki? Ele deu as cenas deletadas. E olha lá. Porra, você tá falando de Yu Hakusho, mas eu sei muita coisa obscura de Cavaleiro Zodíaco. Então fala, manda ver. Então eu vou mandar. Cara, vou mandar ver. Seguinte, quem conhece aí o Ares, Mestre Santuário? Tem que ele ia falar Shiva de Pavão, não, porque o Gol. Todo mundo conhece. Pavão, todo mundo conhece o Ares. Da onde ele surgiu? Como é que ele chegou a virar Mestre Santuário? Geração espontânea. Não, se você olhar, o Mestre Santuário, durante a disputa pela armadura de Pégaso, ele tem uma máscara de uma cor, um capacete de uma cor. Depois, na Saga do Santuário, já mudou a vestimenta do Mestre. Não são as mesmas pessoas. Qual é o episódio que mostra isso? Usar o uniforme 2. A enciclopédia oficial do Cavaleiro Zodíaco diz. Quem foi de oficial? É o Shion, porra. O outro é o Mestre. O outro é o Saga. Eu sei que é o Shion, mas cadê no episódio? Não, tô falando informação original feita por Kurumada. Valeu o mangá. Não, tem um episódio que a Marinha acha o Shion morto. Foda-se. Dá Daigo, quando você pega um jogo baseado num fucking anime, seja ele bom, seja ruim, o que, que você espera? Você fala assim, caralho, eu vou jogar o jogo da parada que eu assisto. Oh, é. Se for de porrada, eu espero ver porrada. Se for de tiro, eu espero ver tiro. E se for de putaria, bom, eu espero ver ali uma putaria aceitável, né? Por exemplo, quando você pega um jogo de Dragon Ball, que é o que mais tem no mercado hoje. Ah, com certeza. Putaria, porra. Dragon Ball, né, leque? O que você quer ver num jogo de Dragon Ball? Você fala, cara, Dragon Ball é isso. Tiro pra todo lado e montanha quebrando, tá ligado? Você chutar nego nas montanhas. Então tem que ser um jogo de luta. Oh, não. Por favor. Apesar de eu ter jogado aqueles RPG de carta do NES até a exaustão, eu espero que todo Dragon Ball seja de luta, cara. Porra, sabe por que eu discordo? Ih, lá, velho. Por quê? Porque o jogo mais foda que eu joguei de Dragon Ball até hoje é um mod de CS muito foda que chama... Ah, Earth. Então quer dizer que o Furão jogou um jogo de anime? Give me the power of the planet! Dragon Ball não é anime. E era tão, entendeu? 3D. Não era cel shading. Ah, não? Esse mod era muito foda, Earth Special Force, mas não era oficial, né? Era print. Era de brinco. Era foda, era melhor que qualquer jogo de Dragon Ball que já foi feito até hoje. Mas quase o senhor não jogou nenhum. Pô, era irado porque você podia carregar, depois de mandar o Kamehameha, você podia direcionar ele com o mouse. Era muito foda. Isso era foda. Era o míssil teleguiado do mod. O Kuririn, apesar dele ser um merda na série, ele era roubado no jogo, porque ele tinha o Kinhazan do mal que matava com uma porrada só. Cara, olha só, o nego usou o Kuririn, que ele era um merda, mas ele pega a mulher mais gostosa do desenho inteiro. Objection! É tipo. É como se fosse boneca inflável. É pegar uma boneca inflável. Cara, mas ele pegou. Não, mas ela virou humana depois, gente. É. Foda-se, mas eu usou cheat. É que nem você pegar uma boneca inflável. E aí, cara? Não importa, cara. Ele pegou assim mesmo. Aí, bem bom. Ele pegou com o meu filho. Você tá falando que ela é mais gostosa que a Bulma, moleque. Então você não teve infância, moleque. Olha só, cara. A Bulma é estrela? A Bulma, quando chega em Dragon Ball Z naquela parte, já tá esmilinguida. Os dentes dela estão caindo. Ela é embucha. A cara dela tá murcha. E, porra, o Vegeta só pegou porque ele tinha que comer alguém, meu irmão. Só por isso. Você não achar que ele é viado, o né? O Trunks já apareceu. Você não achar que ele é viado. O Vegeta só pegou a Bulma que ele falou, olha, só a buceta mais arrombada desse desenho vai me aguentar. E outra coisa, cara, não é que ela largou o Yantia, não. O Yantia que falou, minha filha, tá muito velha, eu tô inteiro ainda, pega as garotinhas todas na night. Um abraço. Pô, tem até um episódio que o Yantia tá lá malhando na academia, moleque. Cara. Like a boss. Senhor Eternidade, os jogos de anime que você jogou, o que você acha que foi muito foda? Quais eram as características que você falou, cara, isso era muito maneiro, eu jogava por isso, era foda por causa disso? Cara, eu acho que você deve ter perdido alguma coisa aí, porque eu acabei de falar que eu nunca joguei de um jogo de anime, cara. É, mas nós estamos determinados a descobrir que você mentiu. A gente tá tentando provar pros ouvintes que você mentiu. Deixa eu pensar, jogo de anime... E digo mais, você quer que eu já esculache aqui? Eu deixo quieto. Ih, rapaz. Perigoso, cara. Pô, Final Fantasy é jogo de anime. Fizeram um anime do Final Fantasy. Tu jogou muito Naruto Ultimate Hero, moleque. Ah, moleque. Caralho. Tu jogou muito Naruto Ultimate Hero. Muito. É, mas, pô, Naruto não é anime. Naruto é mangá, sacou? Depois que fizeram anime. Ah, e olha lá. A putaria, olha lá. Aí se perdeu, sacou? Aí se perdeu. Beleza. Então, Ilaps, por favor, tente responder a pergunta do Senhor da Eternidade. Não teve colhões pra responder. O que você espera de maneiro... Dos jogos de anime que você jogou, o que você fala? Cara, era foda por causa disso, aquilo. Ainda bem que você repetiu a pergunta, porque eu tava olhando umas fotos aqui no Facebook e tal. Cara, olha só, o que o Daigo disse foi bastante, bastante incisivo e bastante preciso. Você tem que fazer quando você faz um jogo desse, é um jogo de adaptação de alguma obra pré-existente. Então, o melhor que você pode fazer é passar todo o espírito dessa obra pré-existente pra dentro do jogo. Então, como ele já falou, se for um jogo de Dragon Ball, tem que ter montanha estourando. O melhor jogo de anime e mangá, né? Colocando no mesmo pacote agora, que é o jogo que eu vou falar em particular mangá. O que eu joguei foi até um de DS, que tá aqui no DS, tava jogando aqui agora, que é o Jump Ultimate Stars. Que eu acho que ele traduz excelentemente toda o universo do mangá shonen, toda a merda, né, do mangá shonen pro jogo. É um jogo de porrada. Porrada absurda e todo mundo contra todo mundo. É um Smash Bros. De mangá. Olha, eu vou dizer você uma parada. Rasgar as páginas do mangá e tacar nego pra fora. É. Eu vou dizer uma parada. Eu nunca joguei um jogo de anime que eu falasse assim, caraca, esse jogo é irado e não é porque eu gostava do anime. E, porra, grande maioria é jogo de luta e jogo de luta de, tipo, segunda categoria e que só é divertido de jogar porque, por causa do anime e, dois, por causa da galera que joga. Mas agora tem uns jogos recentes. A onda agora é fazer jogo de Musou. Fazem Musou de toda qualquer merda. Caralho, Musou. Que é Musou? Musou é esse estilo de jogo Dynasty Warriors. Você Warriors. Contra mil. É, um contra 1 milhão. É, Rambo contra o exército do Afeganistão. Então, fizeram recentemente aí de anime, fizeram... Ah, tipo aquele do... O que fizeram Fokuto do... No Ken. Fokuto no Ken, exatamente. Fokuto no Ken, fizeram de Tem Bleach. Tem de Gundam também. Tem de Gundam. Sim. Esse que vai sair de Cavaleiros do Zodíaco agora é um Musou. Vai sair o de One Piece, que pra mim eu acho que vai ser o... Eu não vi, mas já acho que vai ser o melhor. Eu dou uma jogadinha nele, porra. E o Gundam Musou também, que no ocidente foi lançado com o lindo nome de Dynasty Warriors Gundam, que tem tudo a ver. Fato. Aliás, é, Gundam provavelmente é a série de anime que mais tem jogo, né? Acho que tem mais do que Dragon Ball. Se isso é não, porque... Não, deve estar empatado, cara. É, deve ter, mas tem bastante Gundam, porque a gente, se for ver nos primórdios, tinha aquele jogo de Nintendinho que era Gundam, Kamen Rider e Ultraman. Black Ultraman, né? Great Battle. Qual é o nome, Daigo? Great Battle. Great Battle. Era Gundam, Kamen Rider e Ultraman. Ultra Seven, sei lá, Ultra. Ultraman. Coisa. Não, era sempre um Ultra. É sempre o Ultra, né? Depois teve os 50 mil Super Robot Wars ou Super Robot Tizen. Todos têm Gundam. Todos têm Gundam, né? Todos. Todos têm Gundam. Todos têm Gundam, Mazinger e Getter Robots. Tem alguns sem. Vacilo. Sem o Mazinger e sem o Getter. Errado. E tem os jogos de Gundam mesmo, né? Tem o Ace também, que tem muito Gundam, geralmente. Então, realmente, Gundam tá em todas, né? Gundam tem até de verdade no Japão, né, cara? É, o Gundam de Odaiba, a estátua zona de verdade. Eu me lembrei de um jogo foda de Gundam Wing, mais especificamente, que pra mim era o único Gundam decente. Ih, mas eu vou falar que eu jogo. Bichinha. Gosta de Gundam Wing é bichinha. É, emo. Enfim. Gosta de Gundam Wing é viado, dá o cu, pode escolher. Pô, eu posso ser viado ou dá o cu, escolher entre os dois. É, porque aí você ser viado. Você não ser viado, mas dá o cu, você é bi. Então. Viado. Definições. Mas enfim. É amigo meu que é viado, ele não dá o cu. Uai, que é isso? É um amigo nosso aí que é gay e é só ativo, diz ele. Ih, explanou. Mas ele, esse cara não é gay, ele pega a mulher. Ele caiu, cara. Caiu por terra, sabe? Então deixa ele. Mas segue o programa aí. Era Gundam Wing, acho que era Endless Duel do Super Nintendo, que era de porrada. Ah, esse é bom mesmo. É da Natsumi. É bom pra caralho esse jogo, cara. Só que tinha uns bonecos muito roubados. Aquele tal Geese era roubado pra caralho. Aí depois você usava o cheatzinho que você apertava LR, e ele virava o Epion. E aí ficava roubado pra caralho. Não tinha ganhado aquela vez. Se você zerasse no rádio, o Epion vinha atrás de você também. Epion qual era? Aquele preto? Epion é aquele roxo, preto, Ah não, o preto é no Pet Labor, que tem aquele Falcon lá. O Black Griffon. Por isso, com isso, eu queria levantar só uma dúvida aqui. Quando a gente joga um jogo de anime que não é de luta, digo isso porque quando o jogo é de luta, a gente não tá tão importado com uma história assim. Óbvio que a gente quer uma historinha, um porquê, do que tá acontecendo ali e tal. Uma ambientação. Importado? Cala a boca! A gente não se importa. Foi boa, cara. Foi excelente essa. A gente não se importa tanto com essa história. A gente vai jogando ali só pra ter uma ambientação, só pra saber o que tá acontecendo, né? Mas quando você joga um jogo ou de ação, ou de RPG, ou alguma coisa assim, você tá muito importado. Eita, falei de novo. Cuidado. Aí. Cuidado pra você não tá chato na alfândega. Você se importa muito com a história, com a ambientação do personagem, do que tá acontecendo ali, você andando, conversando com as pessoas, desenvolvendo os personagens, passando muito texto, né? E por isso eu digo, quando você vai jogar um jogo muito que não é de luta, baseado em um anime, normalmente ele reconta a história do anime ou do mangá, que você já viu. Não muda nada ou quase nada. E eu pergunto assim... Quando muda é pra pior. É, Mesh Splinter, você acha válido a utilização de jogos em anime, principalmente, pra, como um gênero que não seja de luta, como um gênero de aventura, ou um gênero de ação, pela história, principalmente? Você acha que o caráter da história consegue dar um bônus ou alguma coisa assim? Lógico que consegue. Vou dar até um exemplo prático de do clássico jogo que virou anime, que virou jogo. Eu fiquei meia hora pensando qual era. Caralho, moleque, Pokémon. Ah, muito moleque. Pokémon, joguinho, virou anime, e depois o anime deu origem à modificação do jogo original, botando elementos do anime dentro do jogo, mas o jogo é basicamente é o mesmo, só que você botou os personagens, você deu o nome aos personagens, né? Você passou a ser o Ash, passou a ter o Pikachu andando atrás dele, os líderes de ginásio viraram os líderes do desenho. Você criou elementos que, pra quem gostava do anime, tornou mais interessante jogar aquele jogo. Eu acho que do ginásio, em geral, já eram os desenhos. Em geral? É, mas não tinham... É, eles passaram a ter a aparência dos do desenho. Então, em geral, eles já tinham. Sim. Não. Alguns eram bem diferentes. Alguns eram bem diferentes. Pouquíssimos, cara. O próprio Brock e a Misty eram diferentões, cara. É, o Kenny Surge também. Mesma cara, pô. Do desenho, ele vira o Gilly. esse muda mesmo, Não, isso isso é legal. E também tem o fato do, de você poder ter o plantel do, do Ash, né? Pegar o Bulbasaur, o Squirtle, essa porra toda. É, pra quem gostou do anime, era legal pegar aquele mesmo jogo que fez muito sucesso na versão vermelha e azul e jogar novamente com esse adendo do, do anime. Achei que esse foi um exemplo de uma boa utilização da história do jogo, do, do anime, pra acrescentar num jogo. Mas é um cenário bem específico, né? Um remake acrescentando detalhes do, do anime. Boa, boa. Dessa mesma coisa que ele falou, o jogo de Dragon Ball, do primeiro Dragon Ball, do Goku moleque, que saiu pra DS, que é um jogo de aventura de beat'em up. Oh, o Advanced sensacional Adventure. Também. Bom pra caralho. É, é só, a única coisa que ele faz é contar a porra da história do jogo. Mas aí que tá, até, até onde você acha que é tão divertido você rever a história toda que você já viu? Você não acha que valeria mais a pena você criar... Mas a diversão vai estar na história, vai estar na mecânica. Mas você não acha que você pode fazer uma mecânica legal, mesmo assim, e contar uma história diferente? Fazer, tipo, uma outra, um outro arco da história? Pode, mas quando esse jogo saiu, foi, sei lá, 2006, 2007, já tinha 20 anos a história original. Então, bem ou mal, você tá resgatando uma história de 20 anos atrás. Então você não tá simplesmente adaptando, você tá fazendo um resgate de um roteiro que muita gente não, não conhece. Eu discordo um pouco. Que já não tá mais tão fresco na cabeça. Eu discordo um pouco, porque eu acho que Dragon Ball... É porque você viu Dragon Ball em 95. Não, eu acho... O japonês de 84. Eu acho que não, porque Dragon Ball nunca morreu. Dragon Ball tá sempre enchendo o nosso saco ali com alguma coisa. Seja com jogo, seja com... Nunca morreu, Lich, amigo. Esse jogo de Dragon Ball de DS, ele é baseado no, no primeiro... A primeira metade do mangá, com o Goku pequeno, né? Que também é o primeiro, a primeira série de anime. Então, por mais que Dragon Ball tenha passado anos enchendo o nosso saco com 1 milhão de jogos e 15 mil séries animadas e etc, isso tudo é mais ou menos do Z, do que a gente chama de, no anime de Z, pra frente. Não do, da primeira parte da história, com o moleque, com o bastão, nuvem, etc. Então o que esse jogo faz é resgatar essa primeira metade não tão famosa, infelizmente, da história e jogar num jogo, contando a história. E eu acho que não tem nenhuma perda por você simplesmente repetir a história, porque você tá fazendo um resgate dela. Mas é sempre o resgate, entendeu? Quantos jogos de Dragon Ball tem no mercado? E todos são resgate, cara. Todos. Mas tem uma explicação muito simples pra isso. As pessoas compram. Se tem, eles querem. Para de... É igual o carro no Brasil. Pô, por que carro no Brasil é tão caro? Porque imposto... Não, não é porque imposto, é porque nego compra. Cara, se parar de comprar, vai parar de vender jogo, caro. Faz um jogo do filme do Broly, moleque. Dos três filmes do Broly. Vai... Já é diferente, entendeu? Já não é a série. Digo, você pega os filmes do Broly e taca o Broly e os outros personagens na porra do jogo de luta. Mas é o que aconteceu. Mas aí no jogo de luta eles botam sem explicação lá, foda-se. É o Broly... Daqui a pouco... Aí nego inventa fusão. É o Broly com... Claro que é sem explicação, porra. É jogo de luta. Não tem história. O melhor que eu já vi foi o Broly com Freeza. Era o Froli. Eu tava pensando que era um Frizzoli, é um, mas é um tudo Freeza. Bem. Frizzoli é um macarrão. Então, cara, Broly todo com Freeza é um Freeza. É um resultado de uso de drogas, a parada. Você joga um jogo de luta, concorda comigo se você acha isso tranquilo ou não. Quando você faz um jogo de luta baseado no anime, na maioria das vezes é um shounen, ou um anime de robozão, ou alguma coisa assim. Você fala assim, vai todo mundo cair na porrada. Mas todo mundo sabe que principalmente as séries maiores, as séries grandes, elas têm progressão de poder, né? Ao longo da série, o protagonista vai ficando mais forte, encontrando inimigos mais fortes e ficando mais forte. Caralho, que isso é uma idiotice, né, cara? Pra que... No RPG é assim, né? Tu vai ganhando progressão de poder. Cara, tu tá fazendo a mesma coisa sempre. Tu fica mais forte. Mas aí o teu inimigo fica mais forte. Então, não é que tu consegue superar o teu inimigo. Tu simplesmente tá no mesmo nível dele sempre. Então tu nunca vai ser o melhor, sacou? Porque, tipo, cara, foda-se, aí vai ser sempre a mesma coisa. Não. Se tu dava um de dano no teu inimigo no rato, tu vai passar a dar um de dano no javali. E anime, assim pra sempre. A regra é clara. Em anime, a regra é clara. Se você é do mal, você não fica mais forte. A não ser que você morra e reviva. Ou então vai aparecer, cara, um do mal mais forte. Tá viajando, você, cara. É, cara. Mais forte. Tá viajando. Fala aí. Tá viajando firme. Toguro ficou muito mais forte, né, cara? Ué, o Toguro ficou mais forte. Sim. O Toguro sempre teve aquela força, que no começo ele não usava ainda. Ele te chamava a força. Ele te chamava a força. O Toguro sempre teve força lá, mas ele te chamava. Porque ele pensou, porra, você, eu nunca achei um cara que me aguenta. E quando o moleque aparece, agora tu me aguenta, né, filha da puta? É, tipo isso. Ele falou, aí, meu irmão, vou deixar esse moleque com a força. É tipo a garotinha de 14 anos. Fala, não vou pegar, que criança. Vou esperar fazer uns 16, 17, e aí ela vai ver, entendeu? Orochimaru vai ficando mais forte, vai pegando, ele vai absorver crescendo as pessoas e ficando mais ele vai comendo mais garotinho com o tempo. É sério que... Pensa, vamos pensar rápido. Não tem nenhum anime que... Se na eternidade, começa com o grupo e fala, eu não vejo anime, mas o Orochimaru vai ficando mais forte com o Bob Nessai. Aí, tá vendo? Todo mundo vai se entregando. Vamos pensar o seguinte, tem nenhum anime onde o inimigo, quando é derrotado, chega uma Rita Repulsa direto da lua, manda um cetro e o bichão renasce, cara? Lógico que tem. Deve ter. Existem exceções, mas normalmente o vilão fica parado lá e vem um vilão novo. Aí você tá viajando, tem o cara morre e chega outro vilão que é forte também. Chega outro vilão. Quando é o mesmo vilão sempre, vira, sei lá, desenho americano. Você nunca... Então o Samurai Troopers, que o último vilão é o primeiro. É verdade. Mas sabe onde isso tem uma consequência escrota? É num jogo de luta. Daigo, quando você joga um jogo de luta, você tem todos os personagens da série lá pra lutar. Caralho, foda, muito, muito foda. Foda, posso escolher. Tipo o Sparking Neo 2 de Dragon Ball, que tem todo mundo mesmo. Pode ser, mas fugindo um pouco de Dragon Ball, tipo o jogo do Yakusho, Dark Tournament. É. Caralho, tem aquele maluco que transforma o braço num machado, aquele negão que o Rie... Isso, Machitaro. O Rie estraçar ali um... Você pode jogar com ele. Aí o maluco escolhe ele e o outro escolhe o Sensui. No. Aí o jogo, pra não ficar um... Sensui no Dark Tournament. Tem zoado esse jogo. Tá, sei lá, escolhe o Toguro, então. Beleza, melhorou. Mas você tem que fazer uma coisa num jogo de luta, que é balancear os personagens. Você tem que dar um... Não, não tem não. Tem um chamado... A maioria dos jogos japoneses não tem isso, cara. Tem um jogo chamado Battle no seu Keladon, que é Dragon Ball, One Piece, Naruto, que é a prova cabal de que você não tem que balancear porra nenhuma. Naruto Ultimate também não é balanceado, não. Não, Naruto Ultimate não é nada. É um dos jogos mais balanceados. Eu tô falando, cara, jogo japonês quase sempre vai ser broken. Não tem equilíbrio nenhum, cara. Exceto de quem? Não, Dragon Ball. Não, diga assim, jogo japonês de animação é tudo broken, cara. Não, a maioria dos jogos de luta de Dragon Ball, eles tentam ser bem equilibrados. Tanto é que eu lembro de jogar aqui... Dragon Ball é a exceção da regra, cara. Tanto que tem mais personagens sempre e dá pra, tipo, ganhar do Freeza com Bardock, assim. Pô, eu já ganhei... Na verdade, em alguns momentos você é obrigado a fazer isso. Porra, eu já ganhei do Buu com a Pan. Nossa, velho. Já ganhou do Broly com o Caos? Mas aí foi, né? Aí, ganhar do Goku Super Saiyajin 4 com o Sr. Popo? Caralho, o Sr. Popo não tem pra lutar. O Sr. Popo é o Jinx de Pokémon, né? Já reparou? Se não é, é o bicho que deu origem à série, assim. Mas falando sério, vocês já viram algum jogo que dá pra escolher o Sr. Popo? Não dá, ele não luta, ele não faz nada. Pô, cara, ele não precisa lutar, ele é muito maneiro pra... nos baseados em Dragon Ball Ken, tem ele sim, um deles tem. Ele lutava naquela época, né? É. Quer dizer, ele ainda luta, né, cara? Mas assim, se alguém der um peteleco no ar, ele morre do tarde depois, então... Sr. Popo! Mas aí, dando uma explicação pra esse fenômeno do jogo de luta de anime ser desequilibrado, eu não lembro exatamente qual foi o jogo que... qual foi o produtor, mas já vi uma entrevista do produtor dizendo que o jogo não é pra ser balanceado simplesmente porque ele se focou primeiro no single player, depois no multiplayer. Pode parecer paradoxo um jogo de luta ter o seu objetivo principal agradar o single player, mas era o objetivo do produtor. Mas é então... porque é japonês, Mestre Splinter, esses caras não têm amigos. Eles não têm amigos. Quando joga online não quer nem ver o nick do cara em quem ele tá batendo. Enfim, isso explica alguma coisa, mas não explica tudo, né? Não, sério, eu acho que quando você vai fazer um jogo de luta, você tem que se preocupar com o balance. Principalmente quando você vai fazer um jogo competitivo. Na Ultimate Hero, que é um jogo extremamente desbalanceado, tem torneio disso. Tem nego que faz torneio, nego valendo prêmio e tal. Aí você valendo vê... toba! É, valendo não. Toba! Pô, aí você... inimigo. Aí você vê só, quarto Hokage, Tsunade, sei lá, esses dois. Inimigo. E aquela menina do porco. Eu vou te contar uma história verídica, então. Uma história verídica, que um grupo de amigos se reuniu pra fazer um campeonato de Pro Evolution Soccer. Cada um tinha que escolher um time pra jogar e não podia repetir time. Essa história é muito boa. Isso foi decidido via sorteio, porque todo mundo, quero Barcelona, quero Real Madrid, quero Milan, quero... Eu ganho geral com o Newcastle, Inter. Se for um time que leva em 8. A galera começou a escolher, aí, porra, tava sobrando, faltando time pra escolher, né? Aí eu falei, cara, vou ter que apelar pra algum time alternativo. Comecei a ver os times, falei, cara, vou jogar com o Newcastle, aí, que é um time da Inglaterra que tinha um ou dois jogadores, tinha o Owen e outro jogador rápido, tinha umas características interessantes. Eu lembro desse time. Dia. Eu falei que eu queria jogar com o Mengão, porra. Aí todo mundo falou, não, não vale porque isso aí é mod, não sei o quê. Eu fiquei mengão, caralho. O nego falou, não, vou jogar de Mila, vai se fuder. Então, aí no fim das contas eu peguei o Underdog, né? Peguei o Newcastle, que se for ver na pontuação, nos status do jogo, ele tá desbalanceado. Mas o que eu tive que fazer? Faltando mais ou menos umas duas semanas pra começar, eu comecei a jogar que nem um louco com o Newcastle, pra saber exatamente quais são as forças e fraquezas do time, que jogador sabe fazer o quê, como é que eu armo o time. Ou seja, você é muito tryhard. Cara, e ganhei o torneio, cara. Que é a coisa mais recompensadora. O que você ganhou, cara, nesse torneio? Você ganhou alguma coisa? Eu não lembro se eu ganhei alguma coisa, mas eu ganhei o Coca-Cola. Torneio oficial de Pro Evolution dos meus amigos. E eu também ganhei o primeiro torneio oficial de Naruto Ultimate com o personagem que o pessoal falou. Inicialmente, é Underdog, porque é baixinho, não é Hokage, não é porra nenhuma. E ganhei. Ou seja, você jogou com o Rock Lee? Não, eu jogava com o Rock Lee. Ele jogou com aquela porra daquele gordo. Eu ia com o Sasuke. Não, tu jogou com aquele. Tu jogou com o gordo Sasuke. Do selo, moleque. O gordo do selo. Borboleta? Não, o gordo do selo. Que eu ganhei do Titi na final. A gente tava jogando com a Ino. Eu tava com o Sasukinho. Ah, tá. Sasukinho, cara. Mas nessa época primeiro, não existia o quarto Hokage ainda. Acho que nem adicionado tinha. Era um beta build do jogo, cara. Aí, na moral, quem é quarto Hokage, cara? Na moral, vai se fuder. É o pai do Naruto, cara. Ah, é aquele louro. É o louro. É o louro da faquinha. Ah, é porque ele morreu e o outro voltou, né? O velho voltou, né? Não, lembrei, beleza. Vamos lá. Só pra explicar aí, né? Como sacaneando é o Sasukinho, porque tem o Sasukinho e o Sasuke grande. Depois, no Naruto Ultimate, você tem as duas versões, o cara criança e o cara mais velho. Porra. Tem um jogo que o Ilapso até lembrou que é até bem divertido, parece um Smash Brothers pra PlayStation 2, com personagens de três animes muito famosos, que é o Battle Stadium Dawn. D-O-N, Dragon Ball, One Piece e Naruto. Isso, que é misturando personagens de Dragon Ball, de One Piece e Naruto. Eles falaram assim, fuck balance, porque assim, não tem personagem tão forte quanto os de Dragon Ball. Então os de Dragon Ball vão humilhar todo mundo, foda-se. Cara, os de Dragon Ball só quem faz frente aos de Dragon Ball são o Luffy e o Naruto, só porque tinha que ter alguém de Naruto pra fazer frente também, só pra não ficar muito feio. Porque o personagem é fraco e não aguenta. É, o Luffy faz sentido ele fazer frente aos outros, mas, cara, não, é claro que não. Faz sentido? Sim, cara. O Luffy errar um soco, ele não explode um planeta, moleque. Cara, sabe por que ele não explode um planeta? Porque ele nunca tentou. É, tá bom. Sabe, o Luffy só pro dedão, se ele der um soco, ele vai até o núcleo da Terra. Ah, foda-se vocês, o Luffy é foda, mano. Pô. E o Goku respeita ele, tá no especial de Dragon Ball com One Piece da Ele dá um especial combinado. Porra, acho que é. Kamehameha, como foda-se. Não, pior que isso me faz lembrar o Jump Superstars e o Jump Ultimate Stars, que o Goku tem golpe com o Naruto. É verdade. A Rasendama? Ai, meu Deus do céu. Ah, eu vou fazer o quê? Porra, existe. Pô, não menciona, cara. Talvez as pessoas esqueçam. Não, pra quê? Eu gosto é que as pessoas vejam a verdade, sabe? Eu gosto que elas vejam a sujeira. É um negócio bem alborguete, assim. Mas vocês acham que, assim como os filmes, muitos jogos de anime são feitos só de qualquer jeito pra tentar vender em cima do nome da marca? Ah, por muito tempo foi assim. E continua sendo. Continua sendo, de certa forma, né? Me diz aí um jogo que você acha que tinha tudo pra ser foda, mas caralho, o nego mijou na sua cara. Porra, são tantos, cara. Aqueles Yu Yu Hakusho de simulação pro Super Nintendo. Caraca, era foda, bro. Qual o jogo do Yu Hakusho de simulação? É aquele simulação de luta. Tipo, você controlava o cara, você via ele tipo, fazendo pose de boxer, assim, aí tinha 90 mil opções do que fazer, 15 G de defender, 18 de esquivar e 3 golpes. Nunca joguei, cara. Eu depois joga, só pela experiência da coisa. Tu vai ficar bolado, vai achar coisa. Outro decepcionante de Yu Hakusho é aquele do Torneio das Trevas pra PlayStation 2, eu acho. Ah, aquele da Atari? Nossa senhora. Muito ruim. Eu sei que era uma merda. Não, jogo é de o da Atari. É o americano. Jogo de Yu Hakusho bom é o de Mega Drive. O da Treasure. Moleque, dava pra 4 players. E é o primeiro jogo que você podia mandar o Dragão Negro do Riei e controlar, moleque. Eu acho impressionante como todos esses jogos de luta baseados em mangá e anime, nenhum foi feito por uma empresa que saiba fazer jogo de luta, cara. Ué, você acha que a Capcom? Não, tu sabe, porra. Qual o jogo da Namco? O do Dragon Ball, né? O Yu Hakusho Final de Super Nintendo é da Namco. É da Namco, né? Mas na época a Namco não sabia fazer jogo de luta, então, cara. Pô, a Namco? Ah, é bom pra caralho aquele jogo, porra. Tem combo aéreo, caralho. A Namco fez uma porrada de jogo de luta de Dragon Ball, não fez? Não, não, só Bandai. Só Bandai. Mas é Namco Bandai, não é? Não, mas na época não era. Na época não era, né? Aliás, minto. Os Dragon Ball de arcade são tudo da SEGA. Jogo de arcade, Dragon Ball? Como? Uhum. Os de briga de arcade. Nossa, eu joguei uns 3 pro emulador e fiquei bolado, porque eu só apanhava. Não, pô, porque era arcade, era pra fazer papar tua ficha. Mas é, com certeza. Jogo de Dragon Ball, fora o RPG iradíssimo do Nintendinho. Vocês jogaram RPG do Nintendinho? É, os RPG de carta eu joguei, pô. Tu jogou Mesh Splinter? Putz, eu já vi alguém jogar, mas eu nunca joguei. Cara, o jogo era maneiro porque ele era fiel à série e tinha uns lances de escolha, decisão, que o seu final podia ser diferente do meu. Pra época do Nintendinho, cara, isso era foda. Evolução. Tem que falar que aquela porra, tipo, morreu um personagem e não volta. Não volta. Foda-se de Dragon Ball. Isso era muito zoado. E a gente, por muito tempo, jogou o jogo em japonês, porque ele nunca foi lançado no Ocidente, né? Eu tô errado. Não, nunca não. Ah, os fãs é que traduziram a ROM, aí você tem uma versão até em português desse jogo pra achar na internet. Mas o jogo era muito maneiro. E eu lembro que você tinha que ir de acordo com as cartas que você tirava pra dar os ataques e tal. Tipo, Yu-Gi-Oh! Carta, escolhe você! Uhum. Mas aí você mandava as cartas, você podia virar macaco gigante, o Zaru, você podia virar... E você só virava Super Saiyajin. Se o Frieza matasse o Kuririn na luta final, aí você virava Super Saiyajin. O Kuririn, vez que eu joguei, morreu antes de eu lutar com o Frieza. Então ele não morria na luta do Frieza e eu não virava Super Saiyajin. É porque ele era sempre mais forte, né? Tipo, uns 3 ou 4 milhões de força na sua frente. É, era muito difícil. E tem uma coisa mais irada ainda, que se você termina o jogo como Goku Super Saiyajin e o Vegeta no seu time tá vivo, ele vira Super Saiyajin e o boss do jogo é o Vegeta Super Saiyajin. É, tipo, extra boss, assim. Pô, eu achava foda. E era difícil pra caralho. Mas fora isso, tinha os jogos clássicos do Dragon Ball do Super Nintendo, que pela primeira vez eles conseguiram fazer, eles tiveram uma ideia muito maneira pra você poder ter o plano de voar, né? Que ele separava... Ah, o Super Butoh Dance, tá falando? É os 3? Sim. Você sai voando. Ah, tudo do caralho. Você podia dividir a tela e ficar longe do seu inimigo, jogando bola de energia, Hadouken e Kamehameha. Sim. Eu e o Granveio, a gente jogou isso praticamente a adolescência inteira. Graças a um amigo nosso, o Hideki, que trouxe todos eles lá, aí a gente destravou o videogame dele, né? Na base da faca de manteiga. Não, foi para o Granville, né, que fez isso, né? Não, eu destravei o primeiro dele, aí o outro super Famicom, o pai dele trouxe pra eu destravar. Pô, tinha um moleque na minha rua que ele tinha o Super Nintendo pirata, moleque. Ele tinha as fitas piratonas, tipo Sonic 4, né? Aí... Mas ele tinha muita fita, né? Ele tinha fita dos jogos Dragon Ball. E eu só conseguia jogar na casa dele, porque não tinha nenhum outro lugar. Depois é que eu fui jogar pro emulador Super Nintendo, né? Porque emulador bombava, assim. Emulador bombeta, aquela coisa louca. Ah, você não tem emulador? Não, eu tô uma bosta. Aquela coisa assim. Mas, tipo, esses 3, a gente jogou pra caralho. Jogou a níveis absurdos, assim. Até saber tudo do jogo. Nego secreto, no 2 ainda mais, que seguia a história mais certinho. Quando a gente conseguiu fazer pela primeira vez o Gohan soltando o Kamehameha de uma mão que aparece a sombra do Goku. Caralho, velho. Muito foda, velho. A gente pirou ali, e ainda mais com o chefão secreto do jogo, o Broly. Tem que fazer tudo certo no rádio pra ele aparecer e tipo, ah, nossa, velho. Eu acho que além de ser uma outra época, né? Você não tinha essa tempestade de mídias, você não tinha Dragon Ball pra tudo que é lado, Dragon Ball em jogo, anime, ainda não tinha chegado na TV. Isso. Você até tinha Dragon Ball na televisão, você tava assistindo, só que era só ali. Não tinha internet, não tinha outra. Então, quando tu pegava alguma outra coisa de Dragon Ball... Tinha revista Herói, cara. Tinha revista Herói e ela falava o quê? Cavaleiro Zodíaco. Não, falou por muito tempo de Dragon Ball também, tipo, falou, prevendo que Dragon Ball seria o próximo bicho. A previsão do futuro, a Dragon Ball. E era um artigo de meia página, enquanto o resto da revista era Cavaleiros. Exatamente. Não, era Cavaleiros Power Rangers, dividia bem, sabe? É verdade. Não, dividia bem não, era duas páginas. Dividia sim, cara. Porque por muito tempo teve guia de episódios só de Power Rangers, assim, tipo, um guia de episódios com 10 episódios pra poder estender todo mês. Era aquele A Aventura Continua. Isso, A Aventura Continua. Era uma verdadeira putaria isso aí. Porra! O máximo que eu consigo gostar de jogo de luta é o que eu falei, o Jump Ultimate Stars. É o máximo de luta, jogo de anime que eu consigo. Tu acha que Super Smash Bros. É jogo de luta? Não, mas não é anime. Acho. Não. O estilo. Então tá valendo. Jump Ultimate Stars é o jogo de luta que eu, é o único que eu gosto. Pô, mas é muito bom. Muito bom. Mas a maior. Jump Ultimate Stars é muito legal. O que me deixa chateado é que nunca teve lançamento no Ocidente, né? Então, você tem que jogar com um Nintendo DS pirata, arranjar uma ROM modificada por fãs da internet pra poder jogar o jogo em inglês. Então tu tá tipo assim, eu sou pirata porque eu sou fã. Do que você tá falando, cara? Do Jump Ultimate Stars? É. Cara, eu tenho a fita. Em japonês? Sim. É o que eu tô falando, porra. Eu platinei. Aí, não tem essa de idioma não, cara. Meu idioma é o amor pelo Jump Ultimate Stars. Uhum. O bastante. Dele é o amor, o meu é a porrada. O meu deck principal aqui, eu tava jogando com ele agora. Goku, o Kenshiro, Seiya e o Suki. Pô, você pôs o Seiya? Tem o Shiryu na porra do negócio. Mas fala um pouquinho sobre Shiryu, esse jogo. Poucas pessoas conhecem o jogo. Pouquíssimas pessoas conhecem. Tem dois jogos pra DS, esse é a sequência já. O primeiro é o Jump Superstars, que não lembro que ano saiu, e acho que 2 anos depois saiu o Ultimate Stars. Do que se tratam os jogos? É rigorosamente o jeitão do Super Smash Bros, mas com personagens de mangás da Shonen Jump. E o que são os mangás da Shonen Jump? Dragon Ball, One Piece, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Boku no Ken, Naruto, Bleach, Super Campeões, etc, Samurai X, Slam Dunk, enfim, todas essas coisas todas. E os personagens se dividem em 3 categorias. Os de batalha, que são os que você usa, são jogáveis mesmo. Os de suporte, que são tipo Strikers, no The King of Fighters e no Marvel vs. Capcom. E Help, são personagenzinhos que só servem pra melhorar um atributo dos seus personagens de batalha. E você monta decks. O deck é uma página de mangá. Você tem uma página de mangá com X quadros lá, X quadrinhos, e cada personagem ocupa tantos quadrinhos. Então você preenche a sua página, monta o seu deck e vai pra luta. E é maneiro que as lutas são todas estilizadas mesmo, como se você estivesse em páginas de mangá. Exatamente. Sim, dá pra rasgar a página do mangá e tacar o cara pra fora. Quando você manda um especial boladão, tipo um Kamehameha combinado, você estoura a página do mangá. Porra, lembra aquele joguinho de Mega Drive dos comics, hein? Comic Zone. E cada um dos universos cada um dos mundos, né, que você frequenta nos Jump Stars, são baseados em geral em algum dos mangás da Jump. Então tem o universo de Saint Seiya, tem o universo de Hokuto no Ken, o universo de Dr. Slump, o universo de Cobra, Kochikami, tem os mais nebulosos possíveis até. Não, nebulosos, tem muito não, né? Anime underground. Menos famosos. Tem muito mangá underground. Tem muita coisa underground, cara. Tem muita coisa que só é famosa no Japão, tipo Kochikami. É um mangá. Kochikami é o mais longo até hoje. É, de 1969, 70, sei lá, até hoje publicam. O cara não vai morrer nunca. É igual Doraemon. É, inclusive eu tenho uma Jump que eu tenho aqui em casa, que é uma Jump de. Cara, é a Jump do. Um ano antes do Senhor Eternidade nascer. Ela é de final de maio de 86. Eu tinha um mês, o Mestre Splinter tinha um mês, o Ninja Inimigo não tinha menos de um ano, o Daigo já sabia ler porque ele era super lotado. É, eu leio desde os 2 anos, que graça. Então, eu já sabia ler. E tem lá, é uma Jump que tem Kochikami, Dragon Ball, One Piece também não, caralho. Dragon Ball, Saint Seiya, Hokuto no Ken e Capitão Tsubasa. Tem as coisas todas. Então, assim, que essa época áurea. É, época áurea. Se for olhar hoje em dia que tem Psyren e Yu-Gi-Oh! 5D. Tem umas coisas boas também. Tem o Bakuman, que é muito bom. Toriko. É. Que é o mais popular, Daigo, o gênero de jogos de anime. Ah, sem dúvida nenhuma que é de porrada. Com certeza, porque a maioria dos animes são, principalmente, a maioria dos animes que são adaptados para videogame, são shounens, né? São animes que o protagonista vai com a determinação do mundo e supera todas as dificuldades e vence o boss na porrada. Com muitos poderes e coisas azuis, cintilantes e Hadouken! No máximo, mistura. É verdade. Eu ia falar aqui do Naruto Rise of Ninja, que tem pro Xbox 360. Aquele tem um modo de RPGzinho, né? Tem um modo de RPGzinho, eu nunca joguei, eu vi os vídeos só, mas ele tem aquele estilo cel-shaded que o Naruto gosta muito de usar. Às vezes parece que ele tá no sandbox, mas na verdade já descobri aqui que é um plataforma 3D, só que... preset. Você sabe muito bem pra onde vai. Mas parece muito legal, assim, você pega toda a história do anime até a invasão de Konoha, e só que você tem side quest, pode fazer uma porrada de coisa, pode ajudar o cara da lojinha de ramen a ir buscar mais ramen na cidade vizinha. Pode fazer uma porrada de coisa no jogo. E o jogo, ele tem o modo luta também, que é quando tem um encontro, você não vai pegar um RPG de turno, você entra na porrada mesmo. E a porrada dá pra jogar multiplayer, dá pra jogar pela internet, porra toda. Mas não tem só jogo de luta, tampouco só jogo de ação. É porque uma quantidade absurda de shonen são realmente os chamados battle mangás, que eles chamam, né? São esses mangás de batalha, que nem One Piece e Dragon Ball. Mas você tem uma série de outros subestilos também, subcategorias, que também são tão famosas quanto, e que produziram mangás tão famosos quanto esses de batalha, talvez até mais. Só vi o exemplo do Slam Dunk, que é um mangá de esportes, e até hoje é referência em se trata de popularidade, número de vendas, etc. Então, mesmo porque o artista do troço só sabe fazer troço de basquete também. Não, o cara tá fazendo vaga. Joga bond, tá, mas... tá fazendo, né? E o Real agora, que ele tá fazendo também. E o cara é um dos melhores desenhistas de mangá que já nasceu até hoje. Tá, né? Aqui, que não é foda. Exatamente. E dentro dessa categoria de esportes, tem uma série que é muito extensa, que tem jogo pra cacete, e que todo mundo jogou pelo menos um, que é o Super Campeões. Super Campeões, moleque. Captain Tsubasa. Que é o futebol RPG. É você tocar a bola e dar ordem no controle pro cara, o cara pegar o toque e correr pro gol. Os Super Nintendo são espetaculares, cara. E tem vários. Captain Tsubasa pro Super Nintendo tem uns 6, né? Tem 5. Pro Super Nintendo são 5. Cara, o melhor é o 4, né? É. Disparado, assim. Mas é engraçado do 4, porque pega a fase que o Oliver barra o Zora tá jogando no Brasil. É. Então, ele joga no São Paulo, né? Enfrenta Roberto Santana. E aí o primeiro jogo do Capitão Tsubasa 4 é um São Paulo e Corinthians. Porque assim, não tem licenciamento, né? Tá escrito Corinthians lá em japonês, então assim, tá escrito certo, mas ninguém, você não consegue provar que é o Corinthians. Mas o Corinthians usa o uniforme verde. É. Então é tipo o Palmeiras, chamado de Corinthians na parada. Caraca. E aí ele chega a ter, acho que chega a ter São Paulo e Flamengo também, porque tinha aquele... Chega, sabe? É o último, né? É o último da parte do... É tão RPG que você vai jogando com outros personagens todos, assim. Você joga um pouco com o Oliver, aí passa pro Misaki na França. Joga com o Shizaki? O Shizaki joga, porque ele depois chega a jogar, você joga com a seleção, mas assim, eu não lembro... É, você joga com a seleção quando nenhum dos fodões tá, o Shizaki é o capitão. É, o Shizaki é o capitão, é. Porque tem tipo um jogo assim que os clubes não liberaram os jogadores. Aí o Shizaki, aí não tem nem o Misugi, nem o Ryuga, nem o Akabayashi, é o Shizaki, que é o senhor fodão lá, o lateral direito. Mas o jogo... Banana Ball bolado. Jogo de esporte baseado em anime só tem Captain Tsubasa, né? Tem jogo de esporte. Tem Full Swing também. Mas que fez sucesso aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente fala que o Captain Tsubasa fez sucesso porque ele jogou emulador, né, cara? Pode pegar muito. Tinha a locadora. Tinha. Daigo também é locadora. Nunca viu. Seu pai tinha locadora. Não tinha nem problema. Até porque o jogo era todo japonês, né? Então valia. Não, mas meu pai não teve locadora na época do Super Nintendo, não. Foi na época do Phantom. Ah, pitiu, tá. É, mas pra Nintendinho também tinha. Acho que chegou até alguns Captain Tsubasa. Assim. Tem alguns jogos de Slam Dunk, jogos de basquete do Slam Dunk. O Prince of Tennis, que é tênis no Oji-sama, sei lá, o nome em japonês. É, tem jogo pra PlayStation 2, acho, PlayStation. Nunca tem vi. Tem pra DS e Game Boy Advance também. Eles são uma merda, igual a série. Total. Isso tem. É, o Slam Dunk tem bastante. É tênis com turbo, cara. Que graça tem. Turbo, né? Provavelmente algum dos mangás do Mitsuru Adachi, que são quase todos de beisebol, deve ter algum jogo do Mega 2 ou Touch. Algum deve ter jogo, mas eu não sei. Não, o que eu vi só Mr. Full Swing. É, Mr. Full Swing é um de... O Ice Shield deve ter também. Ah, o Ice Shield tem dois que eu vi. É, Ice Shield é um mano de futebol americano, né? É de estratégia o negócio. Tipo, real time strategy, assim. Lá no Japão deve ter algum de Hikaru no Go, que é, né, o mangá de Go lá, que é do desenhista do Death Note, da Keshobata. É possível que tenha esses nebulosos. E com certeza tem, e esse eu tenho até o cartão do fliperama, jogo de Nisha Odi, que é o mangá de racha, né? Esse são da Namco, é mod de Ridge Racer. É, não, esse que eu tenho em particular é um da SEGA. Um da SEGA. Cara. E aqui na América Latina só tinha dois fliperamas, segundo um amigo meu. Um em Belo Horizonte, aí em Belo Horizonte, e outro era no México, sei lá. Jogo de corrida do Speed Racer, moleque. Ah, o do Super Nintendo. Tem o de PC também. O de PC é o que eu joguei, foda. Sim, demais, não, moleque. O Super Nintendo, que é parte corrida, parte side-scrolling. Tipo, Super Nintendo é legal. O Speed é tipo o Prince of Persia, assim, se tu cair de uma alturazinha mais ou menos, ele morre, cara. É. Não revisou a suspensão, dá nisso. Porra, ele normal, assim, humano, andando pela fase, que cai um pouquinho mais alto de dança. E ele, mas esse Speed Racer, na parte de corrida, ele é bem modzão de F-Zero, só que no chão. Ah, fácil, só que rápido. Nossa. É. Não, mas como nós falamos no episódio número 61, o Japão é a terra da putaria. Então, se você vai fazer um jogo de anime de todos os gêneros, vai ter o gênero da sacanagem. Ué. E além do... Isso aí eu posso citar um exemplo, cara. Eu também posso, pior que eu posso. Você conhece aquele Marble Black? Exatamente. É, né? Então, começou como jogo. O Black era o jogo. Começou como jogo? Marble Black. Ah, sim. Não, foi o contrário, não foi não? Não, acho que não, cara. Vou te falar um anime que é muito bom, se chama Fate Stay Night. É muito maneiro e ele foi baseado num hentai game. Só que o hentai game, ele tinha tanta história, que eles pegaram a história do jogo, tiraram o hentai e botaram e fizeram o anime. Tu rola com um jogo direto, tem os jogos pra PC, aquele lance que é tipo um jogo de RPG todo irado, que tem cena de sacanagem do nada. Quer dizer, faz sentido, é tipo, sei lá, quando você vai pegar uma mulherzinha, rola um porra na mulherzinha, sacou? Uhum. E aí nego pega e nerfa e bota pra videogame. Nerfa. Só que eu não tô lembrando de nenhum exemplo agora. Mas... Não precisa ir tão underground assim pra pegar exemplo de jogo de putaria, né? O Love Hina, que fez um sucesso, acho que é razoável aqui no Brasil. Razoável não, fez bastante sucesso, porque o mangá saiu, pelo menos, porque o mangá esgotou. Uhum. E tem um jogo pra Game Boy Advance, que é um sim datezinho, e tem jogo pra PlayStation 2 também, mas eu não sei do que se trata. Mas não tem putaria. Love Hina também. Love Hina tem putaria dentro dos limites da putaria que são aceitáveis pra as grandes magazines de shonen, né? Então tem calcinha. É quase nada, só calcinha. Não, quase nada não. 100%, cara. É também tipo tigo, também tem no Jump Superstars. Peitinho não, tem side boobs. Eu descobri que Tigo sai aqui e traduziram o nome, cara. Isso é morango. Sensacional. Morango 100%. Nome de vitamina de não, é nome lanchonete, né? É nome de vadia que posta anúncios classificados. O nome de puteiro, né? Morango 100%. Vou falar até de novo do jogo que eu comentei no episódio 61, que foi o jogo do School Days, que gerou aquele anime Fucked Up Shit Oh My God. Anime doente. Porra, e o jogo é maneiro. Na verdade, eu nunca joguei o jogo, mas eu vi vários vídeos depois que eu terminei do anime, do jogo. E tem 1 milhão de finais diferentes. Finais que o nego se mata, que o nego mata os outros, que o nego tem feliz. Incluindo o final imbecil do anime? É, tem também o final do anime. Ih, caralho. Tem um dos finais, inclusive, você tem que escolher entre uma das garotas lá, você escolhe uma garota, aí outra pira foda. Isso é o final do jogo, moleque. Você tá saindo com a mulherzinha que você escolheu, aí vocês estão no parquinho, todos felizes aqui, e a menina sobe até o prédio mais alto, perto de onde vocês estão, e pulam pra cair de cabeça no chão na frente de vocês dois, assim. Caralho. Isso é um date game. Parece legítimo, né? É passional. Parece japonês. Sims japonês. Aliás, o Fate Stay Night que você falou, ele tem um jogo pra PlayStation 2 que até hoje é usado em torneios. Aquele Fate Unlimited Code, não sei se você já ouviu falar. Caraca, sempre quis jogar, nunca joguei. É bonzão. É de luta? É equilibradaço, assim. Até de anime eu penso que é de luta, bro. Assim, é 3Dzinho, safado, mantém a combo, é equilibrado, tem combos milimétricos gigantescos. Porra, maneiro, vou. Peraí, é pornô? Em certa parte é, porque tem como jogar com as mulheres peladas, fudeu, né? Porra! Cara, quando ele falou combo, é óbvio que é pornô, né, cara? Como é que é o nome do negócio? Fate Unlimited Codes. Fate Unlimited. Tem pra PSP. É que tem as meninas do colégio? Cara, tem pra PSP, porra. Tem, pior que tem pra PSP com mais personagens. E é da Capcom, porra! Sim! Tá falando aí que porra, empresa foda de luta não faz jogo? É por isso que eu lembrei desse agora. Tipo assim, a Capcom já fez um jogo assim. Uhum. Meu Deus. Outro. Lembrei um jogo que. Mais. Um que provavelmente só. Talvez eu e o Dario conheçamos é o jogo de Lobo Solitário. Ah, o de arcade? De arcade, é muito bom. Sim, inclusive, você vai jogar o nenenzinho nas costas e tem uma hora que pega o carrinho do neném, vira uma metranca. E vira metranca, igual o mangá, né? Inclusive, quem não conhece esse mangá, Lobo Solitário, a Panini lançou aqui no Brasil inteiro. E durante os 4 anos em que o mangá. Quase 4 anos em que o mangá foi lançado aqui, ele foi o mais vendido sempre. Todo mês que saía os rankings assim de mangá mais vendido. Ah, saiu o episódio G esse mês, foda-se. O Lobo Solitário foi o mais vendido. Porque o pessoal o pessoal adolescente comprava, porque era mangá e eu comprava qualquer merda, embora ele fosse caro. E principalmente, o pessoal mais velho comprava também. Porque foram uns caras de 30, 40 anos que nunca conseguiram ler quando desceu a primeira vez nos anos 80. E que agora já eram velhos e tinham poder de compra. E foda-se que era R$16, pagava pra ler. Os melhores mangás que já estão no Brasil. Cara, 16 palmas era gigante também. Tinha 400 páginas. Né? E 28 volumes. Eu recomendo fortemente. Dois. Hoje, é, X2. E o jogo também é bem legal. O jogo da... Ele é Konami, o jogo, não? Não, ele é da Nishibutsu. É porque... Só fez um jogo, né? A gente emulava naquele emulador que era pra placa da Konami, acho, né? Ou eu tô confundindo? Não, eu emulava ele no Mavi, mas ele tinha pra M2 também. É, o nome original é Kozurei Okami, né? Então, é, tem que... Tipo, o lobo mesmo. Solitário. E outra coisa, Dai... O lobo e seu filhote. Fala um pouquinho aí das séries de Super Robot Wars, né? Porque é uma parcela importante desse mundo de jogos baseados em mangá e anime. Sim, sim. Super Robot Wars começou como uma piadinha, que é pra Game Boy, né? Aquele negócio porcão. Só tinha três séries, que era Getter Robô, Mazinger Z, que são tidas como as primeiras e mais importantes, e o primeiro Gundam. Mas o primeiro jogo não tinha piloto, não tinha porra nenhuma. Era os três com um olhão SD, assim, brigando loucamente contra os vilões de cada série. Aí quando o troço graduou pro NES, veja bem, do Game Boy graduar pro NES, a gente já teve essa época. Enfim, aí eles começaram a colocar história, colocar os pilotos, tem ali vários motivos pra juntar séries, já assim, não só todo mundo vivendo no mesmo mundo, mas sim tem aquelas diferenças gritantes de tecnologia pra certas séries e tal. Aí foi evoluindo, chegou no Super Nintendo, aí no Super Nintendo eles resolveram criar ali todo um universo próprio, original. Aí eles pegaram um personagem desse tipo e criaram o mundinho do Psybuster. Aí eu falei, por favor, coloquem a imagem do Psybuster aí. Psybuster. É, não, o interessante... É Psyduck, o Lorde do Elemental. O Lorde Elemental. É Metal Flame, moleque. Uma das coisas mais interessantes em relação a Super Robot Wars, ou Super Robotizing original, é o tanto que se construiu, o tanto de produtos e de até instituições no mundo real que se constituíram e que tem como alicerce a porra do jogo. Existe uma banda japonesa chamada Jam Project. Que metade das coisas que eles fizeram na vida foram fazer tema pra jogos de Super Robot Wars. Dos jogos de Super Robot Wars e das animações que surgiram a partir daí. Tem a animação do Psybuster, que é esse aí que ele falou, que é um dos primeiros originais. Depois fizeram uma série chamada Super Robot Wars, com os robôs originais que saíram. Séries já tá tão evoluído, tem séries de originais. É. Então, assim, você começou licenciando três marcas de robô gigante, e depois daí você fez as suas próprias, dessas próprias viraram anime, então é mais um caso do que o Mestre Splinter falou sobre Pokémon, né? O jogo que virou anime que virou jogo. Então, fazendo essa ida e volta aí. Aí tem o Jam Project, que só faz metade das músicas deles é sobre isso, uma porrada de boneco pra você montar e não sei o que, e faz... Então a Bandai, assim... A Banpresto, né? A Banpresto, perdão. A Banpresto pode viver disso aí, se é que já não vive. E... Ah, cara, porque eles só lançam isso hoje em dia. É, e além do Super Robot Wars, outra série que também tem um certo prestígio e que também se baseia nessa coisa de crossovers de série de robô gigante é o Ace, Another Century Zephyr, que é uma... Isso aqui é mais séria. É, essa é bastante séria mesmo, assim. Ela também não é... O Super Robot Wars é tático RPG, né? Igual o Tactics Ogre, Final Fantasy Tactics, etc. Já o Another Century é mais meio... Ação, cara. Ação, terceira pessoa, assim, é jogo de tiro mesmo. E tem toda uma essa seriedade mesmo. Ela é pautada com bastante seriedade, assim. A gente vai colocar se você aí deixar um piloto dançar, ele vai dançar e não vai voltar. Aí a galera vai olhar feio pra você, porque você, como líder, deixou o cara morrer. Exatamente. Sim, tem umas sessões de rail shooting nesses três jogos da série que são sensacionais, assim. A câmera põe atrás de você mesmo. A câmera põe atrás de você. O que que eu disse? Opa, cuidado. Não, a câmera se põe atrás de você, melhor, hein? Aí tu segue, assim, tem que ir pros lados, você não pode ir pra muito lado, vem tiro pra caralho, tu tem que desviar feito um amarelo louco, psicótico. Um amarelo. Tiro voando e você dando tiro, o negócio é só um adendo, o Daigo é chinês, então ele pode falar amarelo, sem problema nenhum. Eu posso. É porque o termo politicamente correto é esse mesmo, então. E o Ace, ele é bastante interessante porque as aberturas dele já tem um CV, só não seja da abertura, você já fica meio estupefato com a qualidade. E é um negócio que consegue ser sério, mesmo tendo séries que não são lá muito sérias, tipo Gainer, que é uma série de um robô que tem dreadlock. Porém, no jogo isso parece sério, então vale a pena dar um robô que você fecha ele de dentro com zíper. É, fecha com zíper. E tem dread, né? É, e na abertura todo mundo dança um macaco igual Johnny Bravo. Johnny Bravo, exatamente. E vai sair uma pra PlayStation 3 agora também. Vai sair o quarto, sei lá. É, o quarto já. Vai na pizza, biga stream, a zen, só que o lhoque de milai mo, ima mo, kake nuke no. estilo de jogo que tem muito em jogos baseados em anime, que eu acho que dá certo e é bem legal, são jogos de ação. Eu não vejo tanto no mercado assim quanto eu esperaria ver jogos de ação baseados em animes. Mas tem um que eu achei muito bom, por exemplo, que eu joguei no PlayStation 2, que, por sinal, é um spin-off da série, é uma história à parte, ele não reconta a série, que é do Full Metal Alchemist. Ah! É um jogo bem divertido, por sinal. Não, peraí, são dois. Tem dois. Eu joguei só um dele, pra PlayStation 2. E ele tinha, ele contava o comecinho clássico do Full Metal, que é ele encontrando aquele padre lá, o padre, caralho, mas me deram a pedra, meu! Aí, beleza, parte aquilo, aí parte pra uma história que não conta no anime, que é, tipo... A viagem de trem deles pra capital, né? Acho isso. Que essa é a viagem de Chihiro, cara. A viagem do maconhinha. Não dê drogas pra sua filha de 10 anos só porque você vai se mudar de cidade, ok? Eu acho que ficou bem legal. Ele teve essa pegada de mudar a história e não mostrar aquilo que a gente já sabe. E é um jogo de ação que você vai desenvolvendo os poderes lá com a alquimia e vai batendo. Tipo, um pouquinho de action RPG, assim. E tu tem vai fazer aquele lançarpão boladíssimo pra acertar alguma distância. E tem um outro jogo que eu lembrei agora. Que é um action game. Eu joguei muito sem querer, assim, procurando emulador na internet uma vez. E ele é de um anime que não é tão action assim, chamado Akira. O de Nezinho? É, eu acho que só você aqui jogou Akira de Nintendinho, tá? Eu joguei também. Jogou? Eu joguei pro emulador, eu queria ter jogado ele na época, quando eu me falava, não, é um jogo de NES com 8 bits, eu, que isso? Ele usa a potência toda? Que porra é essa? E o joguinho era bem feito, porra, pra ele. E era um joguinho de ação, você jogava com... Primeira, eu não lembro se é a primeira fase, mas tem uma fase que... Eu lembro da moto. Pontes, assim, parece Mega Man X a primeira fase. Do Mega Man X. É igualzinho. É o estradão quebrado, assim. É maneiro. Que é, cara. Tem um que a gente não citou ainda, que não é um jogo de anime, mas que as pessoas em geral só conhecem um anime aqui no Brasil e não, a maioria não sabe de onde vem. Que é um RPG, que é o RPG mais famoso no Japão, mais famoso que Final Fantasy. Ah, claro. Que é o que gera mais filas quando na véspera do lançamento, muito mais Final Fantasy. Mais famoso que Defensor de Tóquio. Mais famoso que Defensor de Tóquio. Que é o Dragon Quest. Dragon Quest. Que deu origem ao anime Dino Daiboken, que por algum motivo aqui no Brasil se chama Fly. Por causa dos espanhóis, cara. Por sempre por causa dos espanhóis. O pior é que eu nem acho os Dragon Quest tão maneiro. Maneiro. Eu já tentei muito jogar Dragon Quest, cara. Eu não acho tão maneiro. Mas o que acontece? Tipo, você pode simplesmente chegar andando. Você tem que chegar andando do lado pro outro, matar 1 milhão de bichos e depois você consegue matar um. Tem que grindar pra caralho. O jogo é mais pra japonês. É jogo pra japonês. E tem um apelo. Imagina, cara. Imagina o japonês chegando no colégio seguinte, ai moleque, eu passei 5 horas matando e gelecas, moleque, foi muito foda. E o japonês é um povo muito produtivo, cara, porque a escola lá é tempo integral. Então o moleque entra na escola às 7 da manhã, sai 4 da tarde, e não tem tempo de jogar videogame. E a gente aqui reclama. Pra caralho, ele joga durante a aula, né, cara? Parece que serve. Lá tem prova pra entrar no segundo grau, é um pouco esforçado, cara. Enquanto a gente dorme, os japoneses trabalham. E enquanto a gente trabalha, os japoneses jogam videogame. Sono é uma coisa super valorizada. É, nós temos um brother que vive assim. O que acontece é o seguinte, o Dragon Quest tem um apelo visual bastante óbvio, que o character design dele é do Akira Toriyama. Pro anime não foi, né? E acho que é por isso que talvez o anime não fosse tão bom. Embora o Rodrigo Rossi nos tenha dito que nego perde muito a música do Fly nos shows. Caralho, o tipo nebuloso. Que era a paz que o inimigo destrói. Um pouco de mago e muito de herói. Mas é foda, tipo, homem cantando a música do Fly. Você já viu a versão original da música? Não. Você já viu o Rodrigo Rossi pra falar que ele é homem também? Porra. Não, vocês dizem que é, eu acredito. A gente nunca falou nada, cara. Ah, então tudo bem. Uma coisa que eu acho legal também, é só fazendo um parênteses, é que eu... Um parênteses só. Tá, um parênteses. É, só fazendo um parênteses aqui, que eu lembrei de um jogo que, quando você resolve fazer um jogo baseado numa série de anime, de um jeito nada a ver que ela é, né? Tipo, a série não... Tipo, que eu lembrei agora do Akira, né? Você fala faz um jogo de ação do Akira, beleza. Até dá pra fazer. Aí você faz um jogo de luta de Evangelion. Aí você fala assim, caralho, tem um jogo chamado Evangelion Battle Orchestra, pra PS PSP, eu acho que tem pra PS2 também. E o jogo é tipo uma mistura de, sei lá, Smash Brothers, dá 4 players, é meio louco, meio luto. Evangelion? Ainda bem que eu nunca vi isso. É Evangelion, bro. Ainda bem que eu nunca vi. Cara, assim, eu vi Evangelion inteiro, o Dago também viu, a gente compartilha de uma opinião mais ou menos parecida em relação a Evangelion, acho que é uma merda. Mas não é isso que a gente tá discutindo aqui. Eu sei que não, mas assim... A gente tem que ver. Do jeito que você tá falando do jogo, parece que segue a mesma linhagem da nossa opinião da animação e do mangá, então é uma merda. O mangá até podia ser bom, o problema é que o Sadamoto não sabe desenhar a luta. Ele não eu acho legal, eu só acho extremamente overrated, mas não vamos... Acho que aí que tá o problema, ele é muito overrated. Por quê? Podia ser um negócio rapidinho, podia ser um negócio muito bom. O cara tem uma série de referências excelentes, ele vai da psicologia à Bíblia, mas ele sai tacando de qualquer jeito. Aí no final ele, eu tenho que costurar isso aqui. E não deu. Faz um filme aí pra tentar fazer de novo. E no filme bota um moleque fazer uma punheta pra ele que tá quase morrendo lá no hospital. Porra. Não, tava morta já. Não, tava em coma. Tem muita discussão em cima disso, porque acabou a verba no final da série. A gente pode discutir. Olha só, acabou a verba no final da série. Aquele carecano, que é Shoujo, também acabou a verba. Os caras fizeram com um bonequinho de palitinho e continuou sendo irado pra um Shoujo. Isso não é desculpa. Criatividade, a gente se vê por aí. Tem gente que acha aquele final, aquele episódio final escroto, o estado da arte. De Evangelion? É. Porra. Cara, a frase final do mangá, do anime é Shinji, você é você. E parabéns, Shinji. Parabéns. Aê! Parabéns, gente. Flamengo é Smash Brothers de Evangelion. É, é o que eu tô falando. Fala nisso, isso me lembra o FPS de Evangelion, que era pra Dreamcast. Nossa. Pô, dá pra escrever todos os anjos. Não. Porra, deve ser nada esse jogo. É muito na caralho. Como é que você joga com aquele triângulo? Ah, e sabe que os anjos parecem, alguns, parecem aquele Pokémon Anon, que cada um tem a forma. Parece aquele Pokémon. Parecem também Hollows de Bleach. Hollows de Bleach. Pô, falar em Bleach, Bleach tem um jogo de luta que de antes. DS, que é muito bom. Tem um jogo de luta bem maneiro pra DS. Aliás, os da Sega, Bleach, né? Isso. Os da Sega, acho que eu sou Bleach tem um com Soul bom agora. É, o Soul Resurrection. Soul Resurrection. Esse aí eu achei do caralho, e olha Bleach, como eu gosto de Bleach. Pois é. The Blade of Fate, ou não é uma coisa assim? The Blade of Destiny, sei lá. O jogo deve ser Destiny Soul, sei lá, deve ser DS, a sigla, pelo menos. O do DS é Blade of Fate. Tem um do Wii, que é maneiro também, que é Shattered Blade. É tudo Blade, moleque. É Bleach, né, cara? É, Bleach tem um outro que é pra PS2, que é Blade Battles. Sei lá como é que fala. Blade Battlers. Não, tem um de DS que chama Hit the Soul também. Calor no espírito. É PSP, Hit the Soul. É? Isso. Sério? O de DS é o Third Phantom e o Shattered... Não, e o Blade of Fate. A lâmina do Destiny, né? Eu gostei muito do Blade of Fate. É legal, é maneiro. Eu gostei muito de luta. É maneiro jogar multiplayer. Aqui dá 2 contra 2, né? Sim, legal. Bacana pra caralho. Não, tem uma coisa legal do Blade of Fate, que é o seguinte, eu não assisti o anime. Sim. Mas se você pegar cada personagem, ele tem uma motivação pra estar naquele contexto ali relacionado ao contexto real daquele personagem no anime, que depois eu fui descobrir. Lógico, você tem que fazer umas adaptações pra poder uma saber... forçadinha de barra. Por que que esse cara tá lutando contra esse cara? Eles nunca lutariam e tal. Mas existe... Torneio, mal bem... Mas existe uma história, e essa história normalmente está relacionada com os objetivos reais do personagem no anime. Então eu, que não vi o anime, pude conhecer um pouco de cada personagem só jogando o jogo. E eu achei os personagens, alguns, bem interessantes, entendeu? Acho que até pro cara que não conhece, é uma boa porta de entrada. Se o cara faz um jogo bem feito, expondo o que o anime tem de bom, porra, é uma oportunidade, entendeu? Cara, vou te falar uma série de jogos que eu achava irados. Tá certo que tem uns jogos que eram nada a ver, assim. Eu comprava no camelô na época do PlayStation e falava, cara, esse jogo vai ser irado. E eu jogava, era muito nada a ver. Digimon, moleque. Cara, eu nunca joguei, assim, mas eu via no camelô, no meu compadre Dario, que não tá ouvindo, mas um abraço aí pra ele. Porra, grande camelô. Me salvou quando eu desmaiei lá, porque eu não tinha comido nada no dia do lançamento do Tekken 3. Mas, olhando assim, parecia maneirinho, cara. Não, tinha uns muito bons. Você ia andando com o moleque do Digimon 2 e o dinossaurinho azul atrás de você, assim, tinha cara de ser maneiro. Tinha uns que eram muito legais, que você ganhava Digimon, você ia desenvolvendo, dependendo de como você criava ele. Era uma mistura de Tamagotchi com Pokémon, que ele lutava também. E era um mundo meio aberto, né? Era um pouquinho de sandbox, você tinha que andar por aí. Dentro das limitações do PlayStation, né? Exatamente. E o jogo era bem legal. Só que aí eu queria jogar uma parada meio nessa pegada, só que melhorada, com um pouquinho de detalhes de Pokémon e tal. Aí eles me lançam as continuações, moleque. Não tem nada a ver. ver, moleque. É, cada um é no seu próprio mundinho. Moleque, tem um que você entra como se fosse num departamento de Power Rangers, força policial do tempo, dos Digimons, moleque. Ah, isso é no 2, isso é no 2. Caraca. Você escolhe um dos departamentos pra defender. Exato, moleque. What the fuck? Os falcões dourados. Eu sou um policial Digimon, moleque. Como é que era? Os falcões dourados, os espadas negras, os... Porra, como é que eram os azulzinhos? Os azulzinhos te davam o patamon? Moleque, eu não quero saber, moleque. Não, eu joguei esse aí pra caralho, maluco. Eu fiz tudo nele. Porra, muito ruim, na moral. Não, ele era ruim, mas eu queria jogar, então... E tinha um que era legalzinho, que era Digimon Digital Card Battle. Ah, tal de carta. Aí você jogava com o pessoal do Digimon 02. Isso. E o que me lembra, os card games baseados em anime. Principalmente Yu-Gi-Oh, né? Ah. Card game é um negócio legal, bem japonês mesmo. Agora, Yu-Gi-Oh, cara, eu vou te falar. Todos os jogos japoneses com Y, que não são Yu Hakusho, são Yu-Gi-Oh. E ó. Pô, cara. Aí, porra, acho que tu pode ter razão, hein, cara. É, não, porra. Eu tenho razão, moleque. Porra, pode ser, cara. Não tenha tanta certeza. Porque o japonês é japonês, né, mano? Aquele Wise. Ah, aquele é com I, né? É com Y mesmo. Y, Ice. Já jogo, ó. Pronto. Não, peraí, não é Ice? Né? Não é com I. Ah, não. Você tá me fazendo confundir com aquele RPG clássico lá, Y. Tem Y The Last Man, mas é americano. É, e não tem jogo ainda. Devia ter. Não, o Y você tá falando é do Masakazu Katsura, né? É, esse é com I. É, esse tudo é com bem. I, não tem não. Tá, né? São 30... E no Yasha é com I também. São então, 39 jogos de Yu-Gi-Oh, moleque. 39? 39 que eu tenho aqui na lista do Wikipedia. Deve ter uns undergrounds que só saíram na Coreia do Sul, moleque. Norte, né? Coreia do Sul, muito no stream. É verdade. Cara, o pior de Yu-Gi-Oh, cara, é que você faz o jogo. O jogo é jogo de carta também, igual de verdade, né, cara? É, mas é divertido, cara, porque... Não, é, eu lembro que quando eu tava no terceiro ano, de segundo grau, uns amigos meus lá, tinham um em particular, o Thiago. Cara, o moleque é pai hoje, pra tu ver que bizarro que tem passado. O moleque pirava foda na porra do Guiô, ele tinha carta, ele comprou um resort falsificado. Puta, o cabelo. Nossa. Bateu o resort, pagou tipo R$15 pelas 5 cartas falsificadas do resort. Que merda, moleque. E o pior que você fosse jogar a sério, se você tivesse carta pirata, eles te chutavam da mesa. Chutavam, né, cara? É que nem Magic. É Magic, é. Aparecer lá com a orquídea, aquela orquídea negra lá. Magic, se tu aparecer com carta falsa, moleque, ninguém mais confiava em você pra nada. Aí, o maluco, uma vez que eu convivi, né, não era nem amigo meu, mas era amigo de uns amigos meus, o maluco tirou Xerox Florida de raio. Nossa. Porque, cara, raio nem era raro, acho, tá ligado? Ele tirou Xerox, mas raio era assim, apelona, descia dava dor de dano. Aí, virava dava dor de dano. Aí, o maluco tirou Xerox Florida e papel cartonado e plastificou, tá ligado? E aí ele tinha, tipo, 15 cartas de raio. Até que um belo dia alguém tirou do plástico, assim, aí ele veio e falou, cara, porra, essa porra é Xerox, maluco? Não, veio no meu deck da tava edição, não sei o que. Falei, maluco, eu acho que o maluco foi, tipo, enxotado pela sociedade. Mas não importa. Yu-Gi-Oh! Eu achava legal quando você levava ele pro videogame, porque, diferente de Magic, né, Yu-Gi-Oh! Ele dava aquela animação aos card games. Então, no anime, quando o cara... Eu nunca vi o anime de Yu-Gi-Oh! Assim, acompanhar. Eu não sei como é que é a história... Ah, tá dando mole, né, moleque? Não, parece até ser legal. Só que... Não, é uma merda, mas deu muito mole, cara. Só que não. É. Parece ser legal, só que não. Aí, eu lembro que quando eu via, passando na televisão em algum lugar, tava andando, sei lá, tava almoçando, tava passando na televisão de manhã na Globo. Aí o cara pegava assim, mas eu vou usar, acredite no coração das cartas, eu vou usar a carta do Mago Negro. Virada para baixo. Aí passava o Mago Negro, moleque, e spawnava o Mago Negro. E o Mago Negro falava, eu sou o Mago Negro e vou usar a magia bolada. Isso quando você jogava card game com seus amigos, se você falasse, vou invocar o Mago Negro, todo mundo te enfiava porrada porque tu tava sendo um mongoloide. É o quê? Não, tem que jogar Magic com imaginação, cara. Mas aí quando você coloca jogava... uma carta virada para baixo e você acabou de tomar minha carta armadilha. O Mago Negro. Inclusive, rolam uns projetos de jogo de carta com Claytronics, tá ligado? Como assim? Tem uma mesinha. Pô, tu nunca ouviu falar de Claytronics? Os ouvintes, não. Viu? Ah, mulher. Moleque, aquela massinha louca que renderiza sozinha no automático bolado. Então, tipo, ia ter tipo uma mesinha com Claytronics e ia nascer a força da natureza, esmagar a fadinha e tudo mais. Pode ser holograma também, né, cara? Ah, aí ia vir Star Wars, não pode. Claytronics pode, né? Claytronics pode. É, vai virar xadrez de bruxo do Harry Potter. um dos mangás que saiu dos últimos 10 anos que fez um rebuliço danado. É bom mesmo, é porque eu em particular enchi o saco dele. Death Note teve 3 jogos pra DS. O Daigo sabe por que eu enchi o saco de Death Note. Sim. Teve 3 jogos pra DS e são jogos investigativos, assim, tem uma pegada. Né? É, tem uma pegada diferente. Eu acho que saíram todos no Ocidente, eu não joguei nenhum. É, acho que saíram no Ocidente, porque fez um sucesso também bem razoável aqui. É jogo da Konami também, então é provável que tenha saído. E Death Note é um mangá, né, foi um mangá diferentão, assim, pra na época, né? Era uma coisa que tinha um tempo já que não aparecia nada com essa pegada. Então, acho que vale a pena também citar como um mangá importante aí. Que sobreviveu ao tempo, né? Até hoje ainda lembrando. Pô, você vai falar de. Você vai falar de Death Note, eu vou falar de Code Geass. Tem 3 jogos de Code Geass, são até legaisinhos, eles são mais. Código GQ. Perdão, eu tinha que fazer isso. Tem muita comparação entre o Geass e o Death Note. Né? Sim, e eles também são jogos menos de ação, apesar de Code Geass ser muita pegada de robô gigante, aí tem um joguinho de ação, mas a maioria dos jogos são mais na pegada de passar textinho e mandar. O Geass é mais ou menos, eu também não gostei muito não, mas o Geass é uma versão melhorada do que os caras tentaram fazer com o Evangelion, só que fizeram direito dessa vez. Que isso? Code Geass? Você pegar uma porrada de referência, tentar fazer um negócio de robô gigante, só que levando pra um outro lado, tá prestado mais dramático, refizeram o lance mais político, social, só que fizeram direito dessa vez. Eu não gostei muito não, mas é bem feito. É bom, mas eu não gosto. Sim, Code Geass eu já conheço uma coisa melhor que ele, que é o primeiro Gundam, então não preciso. mas é isso aí. É verdade. Recomendado, vejam o Gundam aí de 79, tá muito sim, bom. Sim, 0079. Porque o primeiro Gundam? Primeirão. É. Vejam os filmes só, porque a série A série é meio zoadinha. Eu assisti o primeiro Gundam de todos no evento de anime que o criador do Gundam veio falar. Aí, Daigo, até o mestre Splinter foi nesse dia, você não foi. Eu fui nesse dia também. Foi? O senhor da eternidade foi. Aí, nós 4 que fomos, é que a gente não se conhecia ainda. Eu não conhecia eles 3 ainda. Eu ia conhecer eles. Onde eu fui? O Fritz foi nesse dia, cara. O Fritz tava no campeonato de Pokémon. Foi nesse dia que conheci o Fritz. Aí daí você caneou ele. Aí, Fritz, vai dar o redondo se tu perder, porque o Fritz era mestre de ginásio, né? Aí, Fritz, vai dar o redondo se perder. Não, leque. Aqui não é oficial, não, leque. Leque. Olha só como vou dar não, leque. É, aí de fato, o Yoshiuki, o Tomino, tava lá nesse dia. Até mandou um maluco calar a boca. Não foi nenhum de vocês, não, né? Olha. Ia ser muito maneiro se fosse, porque uma hora tinha alguém falando lá no meio da palestra do Tomino, ele falou: olha só, eu sou professor no Japão, e na minha cultura, quando o professor fala, as pessoas calam a boca. Até o imperador cala a boca. E o professor não precisa se curvar pro imperador. Então eu pedi um pouco de educação pra vocês. Aí eu fui do caralho, porra, o cara japonês orisculagem, aí eu fui quietinho. Podcast, eu gosto de jogos e... Para nossa tristeza! Cara, eu tô tossindo sempre, que merda, eu tô ficando velho pra isso. I'm too old for this shit. Daigo, no mundo de jogos de anime, temos coisas valiosas que valem a pena serem escavadas? Sempre tem, cara, sempre tem. Se você tem alguns jogos pra recomendar pra galera, Daigo, você pode fazer uma listinha aí, que você jogou todos os jogos de anime basicamente que existem. Por exemplo, os de Sailor Moon eu não joguei. A Senhora da Eternidade jogou, que eu sei. Eu molho, muito bom. Joguei da Sailor Moon, pô, muito. Excelente speed ups. Aí, o joguinho das mágicas veio after, é foda. RPG do Super Nintendo, porra, boa. Vou colocá-lo na lista. Tinha peitinho. Tinha? Tinha. Pô, falando em Rei Art, tinha um anime também, tinha um anime irado no SBT que tem em jogo também, Street Fighter. Ô. Baixem no Daigê que estamos fazendo. É isso aí, Lapso, fale como as pessoas podem se comunicar com a gente, tudo de uma vez só, sem respirar. E-mails, eu gosto de jogos, arroba baixo soco.com, twitter.com/baixofrentesoco, facebook.com/baixofrentesoco e o nosso site baixofrentesoco.com, o site onde falam merda, vê se baixa logo que é muito foda e eles dizem gosto de jogos. Até semana que vem. É isso aí, galera, e vem suas críticas e notícias de porrada de e-mail, eu gosto de jogos, até semana que vem, abraço. Castro. Fala. Seu idade me desafiou. Peraí, cala a boca. Fala, velho. Me falou, me desafiou pra uma coisa muito obscura de Cavaleiro Zodíaco. Ih, fala de novo, caralho. Desafio não, você falou que sabia, eu falei pra você lançar. Só isso. Então, o seu eternidade. Splinter, fala do começo, seu filho da puta. Da onde? Qual o começo? Porra, daquela hora que eu tava gritando, fala do começo. Eu preciso. Do a barrel roll. Se o Frieza matasse o Riei na luta. Que Riei, louco? Hã? Cara, se o Frieza matasse o Riei, eu ia ficar muito bolado. Caralho. Mas e se o Cassius aparecer na hora? Aí vira também? Do a barrel roll. Então, como ele já falou, se for um jogo de Dragon Ball, tem que ter montanha estourando. Se for um jogo de Yu Hakusho, tem que ter torneio. Se for o cachorro latindo na casa de alguém aí, é na casa do Dai, igual o Frederico Ivano. Então, o cachorro tem que latir. Se for, entendeu? E por aí vai. Eu vou matar esse cachorro. Não, porra, não, tu não vai matar, não. Ele vai te matar e depois vai se matar. Porque no cachorro é honrado, porra. Então.